Ah, colhi os controles. Que jogo? Metal Gear, porra! Ah, você tá falando do Metal Gear, é. Tem que instalar um bagulho lá. Tem que instalar É, o. porra, é isso que eu tô falando. Não, mas. Tem que Sem de instalar menos. o. Tem que instalar o jogo. Não, porra, É tem o que instalar jogo. o data aqui. Então, isso é o jogo, cara. Porque esse jogo, Filha da se você não puta! fosse um pirateiro, você saberia que esse jogo vinha em um CDzinho. E aí ele instala pra ficar mais rápido os load. Mas como você é pirateiro, você não precisa instalar, porque já tá no seu coisa. Só que o jogo não sabe que você não é pirateiro, entendeu? E aí, o que que eu faço, cara? Eu aperto Instala não? fazer o quê? Instala do mesmo jeito? O jogo não deixa não instalar, entendeu? Tecnicamente a gente não precisa instalar porque já tá no CD. Quer dizer, já tá na memória. Tem motivo de instalar de novo. Vou jogar aí Yakuza que eu ganho mais. Ah, vai tomar no cu, então vou jogar outra coisa. Ô louco, Hadouken! Olha! Revoltado! Sem memory card pra instalar as coisas! Claro que não, porra. Eu tô com o cartão de 8 GB aqui. Olha, 8 jogo pirateiro! Olha! Da SanDisk, vagabundo! Vai pagar seus Jogando saves e eu vou rir de você! Olha! na Noha, mano. Poderosa! Claro, tem a música da deusa na abertura, mano. Ô, louco, da deusa! Olha! Da deusa é muito comédia alguém falando isso, né, mano? É muito. Esse é aquele jogo que você não tem o single? É. Você não se sente vergonha na cara, não? Não. Ele vai apoiar a Nana Mizuki, não quer que ela ganhe dinheiro? É que Ah, quer. ele comprou pirata! O jogo que tem a Nana Mizuki, né, mano? Quê? A Nana Mizuki, ela dubla um dos personagens no jogo? É, a Fate. A paz. Não tô falando de Metal Gear, pô. Tô jogando na Noha. Ah. Silent Bible é de na Noha. Tá bem, tá bem. E mesmo se você comprou Pirata os dois, você Tá fez ele bom. Comprou comprou pirata, mano. dois? Vamos começar logo. Jcast. Léo Kusanagi. Ó, Mizuki Nano. Marcos. É a deusa. A deusa falou. Olha só, vamos, olha só. O Darko, eu conheço o Darko. Ele vai ser filho da puta e vai colocar essa parte aí que zoando a Mizuki no podcast. Começando. Eu conheço e ele vai fazer isso. Alô pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Jcast Station. Depois de muito tempo, nós estamos aqui voltando pro podcast de música japonesa do Jcast. Depois de muito tempo, esse ano aí já fez, acho que foram dois podcasts, e os dois podcasts sobre temas muito genéricos. Um foi sobre os artistas que mais se destacaram no ano passado, e o outro foi os artistas que mais se destacaram no primeiro semestre. Então, a gente estava pensando que os temas estavam muito desconexos, muito mesmo. Então, a gente não estava seguindo muito a proposta do podcast, que é apresentar coisas legais para vocês. Não que a gente não goste desses formatos de top 10, essas coisas, a gente até gosta, a gente vai fazer de novo. Mas a gente também tem interesse de mostrar quais são os segmentos da música japonesa, né? Mostrar para vocês como, porque a música japonesa ela tem certos nichos, né? E hoje a gente vai explicar um deles, que são as seiyus, né? Que são as dubladoras que compõem o cenário musical japonês. E pra me ajudar aqui, eu tenho a colaboração do Marcos do Gestation. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, hoje você veio todo falador, todo alegre. O que aconteceu? Não, eu estou muito feliz, Marcos. Para com isso. Olha que legal, só porque a gente está aqui no podcast, né? Do nosso querido amigo Darko. Posso mandar um beijo? Manda. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pro Darko. E, óbvio, que pra falar sobre um assunto tão importante, a gente precisaria de um especialista, porque a gente já esteja, a gente sabe, conhece a música japonesa, mas a gente não tem como saber de tudo, né, gente? Então, pra isso, a gente chamou uma participação especial aqui, que é a do Léo Kusanagi, do blog Me Frio. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Tô de boa na lagoa aí, ó. E a gente vai falar hoje sobre seiyus. Pra começar, falar um pouco sobre o que são seiyus, qual a importância delas no Japão. Alguém tem algo, assim, pra dizer, pra explicar por que que as dubladoras lá têm um status tão importante, tão maior, tão foda comparado aos dubladoras no Brasil ou nos Estados Unidos? Ué, isso é simples. Porque as maiores produções do Japão incluem dublagem, que é os animes. Não tem como você ter um anime sem ter alguém dublando aquilo, né? Nos Estados Unidos, como a produção deles é em quesito filme, então não precisa de dublagem, né? Sem contar que eles também não recebem filmes do exterior e nem animação eles recebiam muito do exterior. Então o dublador nos Estados Unidos acho que deve ser é o assim acho que o mais injustiçado, assim, né? Porque eles não têm importância lá, eles quase não veem coisa fora da língua deles. E os próprios americanos não gostam de dublagem. Americanos só, às vezes só dublam um jogo, né? É, e muito mal dublado. E no Brasil não, como a gente é acostumado a não ter Sessão nada da na nossa tarde língua. Feelings, mano. A gente é acostumado a ter nada na nossa língua, o dublador também tem sua importância. Só que, sei lá, por que a gente não dá tanta importância no final das contas? Tem muita gente que gosta dos dubladores clássicos, tipo, dubladores clássicos do Chaves. Chaves ou Cavaleiro do Zodíaco, né? Se tiver redublagem, já era do Chaves, você tá sabendo, né? Não, já teve redublagem, mas mantiveram todos os... Não, mas redublagem que eu falo com, tipo, um novo elenco. Ah, não, aí morreu, ninguém vai ver. Morreu. É tipo quando teve a redublagem de Volta pro Futuro, o pessoal ficou maluco. Revolto total. Então aqui tem uma importância. E, Léo, o que você acha, se acrescenta alguma coisa? Por que o dublador é tão importante no Japão? É, basicamente pelo que o Marcos falou, né? Porque o Japão gira em torno... que fez o Japão ficar conhecido no mundo foram os animes, né? E anime precisa de alguém pra dublar os personagens. E mais ou menos foi assim que eles começaram a ficar conhecidos, né? Mas não só por isso. Tipo, no começo, a grande fama dos seiyuu japoneses começou lá na década de 70, quando eles dublavam filmes americanos. Tipo, é a mesma coisa que aqui no Brasil, que a gente dubla filme americano e tal, e lá eles também dublavam filmes americanos. Só que no caso lá, pelo fato de terem os animes, né, isso tomou outras proporções, do que a gente aqui no Brasil não tem animação, né, pra dublar. Mas então... aí vai a pergunta. Todos nós, três países, temos uma coisa que a gente tem que dublar. Filmes da Disney. Sim, dubladores americanos dublam os filmes da Disney, não são... Ah, ele é o dublador do Mickey. Ah, é o dublador... Não tem essa coisa. Não, nos Estados Unidos são mais, tipo, ator que fez tal filme dublando tal personagem, assim. É, hoje em dia até que mais, mas antigamente não. Ainda tem os dubladores do Mickey. O dublador do Mickey é o dublador do Mickey. O dublador do Pateta é o dublador do Pateta. Tem alguns filmes da Disney, acho que os últimos começaram a ter atores conhecidos que dublavam. Até mesmo animações como Shrek, né? Shrek tem uma lista de dubladores. É, no Brasil... Também, no Brasil, o pessoal pegou um dublador que é ator mesmo pra dublar. Porque dublador também é um ator, né? É, mas até o Rodrigo Santoro chegou a dublar aquele filme lá, o Stuart Little, né? Uhum. Mas e os dubladores em si? Porque antes, os dubladores no Japão, eles ganharam fama antes da... Isso daí, essa história de atores dublarem animações nos anos 90, final dos anos 90, não foi? Que começou a virar mais modinha? Anos 80 e 70... Não tinha ninguém que fazer isso. Já no Japão, os seiyuu já eram conhecidos. Os próprios seiyuu da Disney no Japão não são conhecidos. E quem já... Eu, quando vi os filmes da Disney em japonês, jogando Kingdom Hearts, não gostei das vozes. São bem parecidas. Mas ficam estranhas. Tipo, a Bela Adormecida, a dubladora da Bela Adormecida, ficou horrível. Porque ela fala em Keigo total, sabe? É muito chato você ficar vendo aquela voz de velha. Mas é diferente, né? Depois que você se acostuma com uma dublagem, você se adapta... Ah, mas eu vejo a inglês de boa e vejo a brasileira de boa. Não, da Bela Adormecida. Mas em japonês eu acho horrível. Mas acho que os orientais têm uma cabeça meio diferente. Quando você vê um desenho de uma forma oriental, ele é tratado de uma forma diferente, entendeu? É, como é que eu vou dizer? Tem todos esses estereótipos de anime de personagens serem muito felizes ou muito tristes ou muito histéricos ou cheios de moer, enfim, tem muita diferença. Então eu acho que isso pode ser passar um pouco para as dublagens de lá. Mas voltando aqui para o assunto de dubladores, Léo, o que que a dublagem japonesa se caracterizou nos anos 70, 90, até nos anos 90? O que que você tem para falar? Então, é que assim, a dublagem japonesa teve basicamente três períodos, né? Tirando os anos 2000, que foi quando ficou totalmente popular, a partir da década de 70, aliás, a partir da década de 60, teve três períodos. Primeiro período, né, foi na década de 60, quando, como eu falei, eles começaram a dublar filmes americanos que iam pro Japão. E aí, juntando radialistas japoneses e tal, e atores que dublavam lá, esse estilo de dublagem de filme começou a ficar bastante famoso por lá. Aí depois veio a década de 70, que começaram a surgir alguns animes, assim, algumas coisas mais voltadas, né, para esse tipo de ator, né, esse tipo de profissional, que eles já tinham basicamente um mercado interno, né, um começo de um mercado interno voltado para animação, ou seja, era um mercado de trabalho para eles dentro do próprio país. Na década de 80, começaram a surgir alguns grupos de seiyuus, né, que eram como se fossem algumas comunidades de seiyuus que dublavam certos tipos de produções, assim, dublavam alguns animes, dublavam alguns documentários, essas coisas. A partir disso, né, da década de 70, começou a segunda leva de dubladores, que aí veio algumas revistas, né, revista especializada em dublagem, essas coisas. É basicamente isso, porque na década de 70 era muito voltado, era muito artesanal, né, essa parte da dublagem no Japão. Era como se fosse aqui no Brasil, hoje em dia no Brasil, cada dublador dubla o seu personagem sozinho, né? No Japão era todo mundo junto, igual que antigamente. Então era aquela coisa mais artesanal, mais primitiva. Aí na década de 80 começou a melhorar, teve uma explosão de animes, ovas e etc, que aí no mercado cresceu exponencialmente, assim. E aí foi onde teve o boom, né? Dublagem japonesa foi basicamente nos anos 90. Daí pra trás, dos anos 60 até os anos 90, foi basicamente eles estavam engatinhando, né, pra esse novo mercado. E aí na década de 90 foi que se consolidou e aí tá vindo até hoje, né? Sim, e antes da década de 90, tem algum dublador, alguém que você possa destacar, algum grande trabalho que tenha sido feito, que marcou a dublagem japonesa? Tem alguma coisa assim marcante? Algum dublador, dubladora? Então, mais ou menos no final da década de 80, teve uma série TV animada chamada Ronin Warriors, que tinham alguns dubladores, que era uma série de Super Sentai, né? Uhum. Que foi exibida, acho que de 88, 89, por aí. E eram muitos episódios assim, e pelo fato de Super Sentai, tinham alguns personagens principais, né? E por causa dessa série, os personagens principais começaram a ficar muito conhecidos no Japão, porque são cinco caras, né? E aí eles inclusive formaram um grupo, né, de dubladores no canal MBS. E a partir daí, mais ou menos nessa época, no final da década de 80, que o pessoal começou a ficar mais conhecido, assim. Por causa desse show, né, de Super Sentai, que esses cinco caras dublaram. Então foi assim, né? Uma coisa que acho que hoje em dia eu acho até que é normal, são quando tem um anime muito famoso ou alguma produção que é muito famosa por um grupo de dubladores, às vezes os caras formam uma banda. Você também acha isso normal? Não tem muito a ver. É, então, é que hoje em dia isso é mais usado comercialmente, né? Porque você juntando um anime que faz sucesso com dubladores que têm vozes nesse anime e que fazem sucesso, as chances de eles se juntarem e fazerem um grupo para ganhar mais dinheiro é muito mais fácil, né? É até normal hoje em dia isso acontecer. É a mesma coisa que acontece com alguns doramas, assim, que tem atores e atores que cantam também, eles se juntam, fazem, sei lá, um mini grupo e depois se separam. Nos anos 90, o que marcou a dublagem japonesa? O que, que você tem? Quais foram os animes ou uma produção? Quem são os dubladores famosos? O que, que marcou? Nos anos 90, a gente conhece muito bem, na época da Manchete, da época da Locomotion, que tinham muitos animes, sei lá, de ficção científica, essas coisas assim, e tinham muitos OVAs, né? Que eram aqueles animes lançados direto pra VHS, né? Por exemplo, VHS era um episódio, né? Era um especial por fita. Então, no Japão, na década de 90, teve uma febre muito grande de VHS, de OVA, que aí os estúdios começaram a ver que os animes, né? Depois de Akira, né? E na década de 80, estúdios japoneses começaram a ver que a animação era uma coisa bastante forte. E aí na década de 90, com VHS e tal, eles começaram a lançar muita, muita, muita coisa. E aí, pelo fato de ter lançado muita coisa, tinha que ter uma gama de dubladores para suprir, né, essa necessidade de vozes, porque era muita coisa. Teve vários dubladores, né, várias dubladoras que se destacaram nessa época porque dublaram alguns daqueles animes que todo mundo hoje em dia conhece, sabe? Que no caso seria tipo Gundam, seria o que mais ou menos? É, Gundam, Evangelion, DNA Quadrado, essas coisas assim. Primeiro dublador a se destacar, que você poderia dizer, quem seria? Seria Megumi Hayashibara. A Megumi que foi a Rei, né, no Evangelion. Que dublou a Rei e que canta a abertura, né? Ah, ela que canta a abertura? Noob é foda, né, mano? Não, mas a abertura não é a abertura ou o encerramento de Evangelion, que todos os dubladores cantam. Então, todos os dubladores cantam. É Fly Me to the Moon, que todos os dubladores cantam, que é a finalização. Ah. Todas as dubladoras, né? Tem versão masculina, não, né? É só as dubladoras que tem. Ela começou a ficar famosa realmente a partir do Evangelion ou teve algum outro grande trabalho que ela tinha feito antes? Ela fez o Rama, né? De Rama Meio, que é um anime que veio um pouco... Calma. Ela fazia o Rama homem e mulher, os dois? Não, ela fazia a voz feminina do Rama. Rama Meia de 89, então. Ela já tinha uma carga, né, um pouco mais... Mas ela era um pouco mais antiga. Ela dublou o Urama. E aí, na década de 90, ela foi dublando alguns outros animes. Tipo, Blue Seed, essas coisas. Tipo, que a gente vê hoje em dia de pessoal saudosista lembrando dessas coisas. E aí, com Evangelion, que foi um dos grandes responsáveis do apogeu, né? Da animação japonesa na década de 90. Que aí ela deslanchou. Aí dublou a Rei, dublou a Lina de Slayer, dublou a Jessie de Pokémon mais tarde, aí foi, dublou Cowboy Bebop. E assim, a gente vai começar a falar de agora mesmo. Da onde saiu essa integração de dublador com música? Porque eu vi aqui que ela já, mesmo em 89, ela já tinha feito o debut dela como cantora. Já era normal naquela época a dubladora... Opa, essa daí você me lembra também de uma coisa. Não é só ele, não é só os dubladores que estão fazendo isso. Se você pegar, já é meio normal, acho que não sei se talvez pra cortar gastos, né? Mas você pegar a Kamen Rider Black, quem cantava a abertura? Era meio que normal já associar o personagem principal, se ele pudesse cantar, ou até às vezes treinar pra cantar, pra fazer uma música pra série, entendeu? Talvez pra cortar gastos, né? Os Tokusatsu faziam isso, pelo menos. Kamen Rider fez assim, acho que os outros Tokusatsu até pega, mas é Kamen Rider é o primeiro que eu lembro, assim, onde o personagem principal cantava a música. Os animes também foram assim, pra corte de gastos, ou pra aproveitar? Teve alguma lógica, assim, pra... Tipo, nos animes, isso só acontece até hoje, né? Mas naquela época, não era muito normal, assim. Eles pegavam as músicas de abertura de anime na década de 90, elas não eram muito, tipo, muito trabalhadas, assim. Eram músicas... Era aquela música alegrinha pra abertura e aquela música tristinha pro encerramento. Era sempre assim. Na década de 90 foi basicamente tudo assim. E aí, por exemplo, teve muitos animes, a música de encerramento nem tinha voz, assim, era instrumental e tal. E aí, algumas dubladoras, elas cantavam a abertura do anime, né? Mas tinham cantores também, tipo, aquele pessoal que vem aqui no Brasil sempre, que cantava Cavaleiros. É, o pessoal que... O Jump Project Feelings, né? Aquele pessoal todo ali. Os velhos do Tokusatsu. Os velhos do Tokusatsu. A velha guarda? É, a velha guarda. Eles cantavam as músicas de Tokusatsu, mas também tinha alguns que cantavam música de anime, né? E aí, com isso, eles foram, né? Tipo, teve o pessoal que cantava as aberturas, e aí teve os dubladores que, além de dublarem, cantavam as aberturas. Teve essa, mais ou menos esses dois grupos. Só uma característica aqui, eu tô vendo que a Megumi Hayashibara começou primeiro, né, quase na mesma época, né, como dubladora e cantora, sendo que os trabalhos dela como cantora, mesmo cenário pop dos anos 90 e 80, sendo bastante paralelado, ela não teve um grande sucesso. Os singles dela ficavam na posição número 90, 70, até que ela assinou com a King Records, né, que naquela época eu não acredito que seja... tão importante sempre as dubladoras quanto é hoje. E aí ela foi se tornando famosa na medida com que ela fazia os trabalhos com os animes, né? Tem alguma música dela que seja marcante pra você, que você conheça, ou nenhum trabalho dela é histórico, assim? O que que você acha? Então, no caso da Megumi, eu considero ela mais dubladora do que cantora. Então, a carreira dela de cantora eu não acompanhei, né? Tipo, mas... eu sei que ela cantava e tal, mas pelo fato dos singles não terem tido muito sucesso, eu meio que não dava muita atenção, assim. Eu dava mais atenção nela como dubladora mesmo do que como cantora. A partir de 1998, ela começou a continuar fazendo os ovos, etc, para séries Layers. E foi a partir daí que a popularidade dela já estava muito, muito alta, e ela começou a ter trabalho, um grande sucesso no mercado musical. E daí até os anos 2000, ela só teve grande sucesso, todas as músicas delas embalando no top 10 da Oricon, até que ela conseguiu um marco, né, que ela tinha sido a dubladora que tinha chegado mais longe no ranking. Ela tinha, se não me engano, ela tinha conseguido um terceiro lugar, não seria isso? É, terceiro lugar. E ainda hoje, a Megumi Hayashibara, ela é bastante famosa. Esse ano mesmo, ela lançou um single na Oricon, e ficou no top 10, óbvio. Só que ela tá fazendo uns trabalhos, assim, bem esporádicos. Não sei se com os animes ela continua assim. Mas, no mundo da música, ela tá... só aparece de vez em quando, etc. Uma vez por ano, etc. Óbvio que também por causa da idade dela. Os últimos animes que ela fez foi aquele remake de Slayers, lembra? Que anunciaram e tal. Que teve, tipo, Slayers novo e tal, acho que em 2009. Que ela fez a Lina, né? Que é a personagem dela, característica dela. Mas, tipo, ela dublou Pokémon, dublou essas séries assim. Então, ela... Como eu posso falar? Ela tinha um papel fixo num certo anime, ou seja, ela ficava dublando só aquele anime durante um ano, assim, vai. Ela não era uma dubladora que pegava vários animes por temporada e dublava, ela era aquela que pegava um personagem, pelo menos dos anos 2000 pra cá, ela pegava um personagem e dublava aquele personagem, naquele ano, entendeu? Então, passando pra próxima dubladora, qual foi, seria a outra dubladora dos anos 90 ou de antes que tinha se destacado? Então, a outra dubladora da década de 90 que fez sucesso foi a Aya Hisakawa, né? Ela fez Sailor Moon e na década de 90 ela era conhecida por dublar muitas personagens de destaque, assim, tipo, ela fazia aquele personagem principal que todo mundo conhecia a voz, mas que basicamente não sabia quem era que dublava, né? Tipo, pessoal, a dubladora de tal personagem, a dubladora da Sailor Mercury, a dubladora, sei lá, tipo, conhecia ela pela voz, como se fosse aqui no Brasil, sabe? É, ela chegava, ela fazia o trabalho dela, que era dublar. Mas era um bom trabalho, porque ó, recentemente ela teve Tenjo Tenko que ela dublou, com a Maya Natsumi, que tipo, é muito foda. E um dia desse eu tava vendo Fruit Basket, que eu vi um depois, não sei qual que eu vi primeiro, depois eu também descobri que ela fez o Yuki Soma, entendeu? É como o Léo falou, você chega e começa a ouvir o anime, você fala, mano, eu já vi essa voz. Mesmo que ela mude a voz de um personagem pro outro bastante, você ainda percebe um pouquinho, né? Mano, de onde que é? De onde que é? Aí você fala, aí você vai, digita lá o nome na boa e velha internet e descobre, é ela. Ela nunca teve aquela famazinha, ela nunca foi apresentadora de programa, nem nada, né? Ela quase não aparece. Se bem que no Fruit Basket, como extras, assim, dos DVDs, tem ela sendo entrevistada, né, pela outra dubladora. Foi todas as vezes que eu vejo ela. É que Fruit Basket já é um pouquinho mais pra frente, né? Já é um anime, tipo, da década de 2000 pra cá. Mas na década de 90, foi basicamente ela e a Megumi, assim, que se destacaram. E ela também tinha trabalhos com música ou não? No caso dela, eu acho que não. Se ela cantou alguma coisa, foi algo muito, muito pouco, assim. E relacionado ela sempre... Ela teve alguns... Ela chegou a lançar CD e tal, como, tipo... De personagem, mas foi aqueles CDs que não fizeram tanto sucesso, assim. Sim, mas então a importância dela é realmente no mundo da dublagem, não tanto... É a character song, né, que mais que ela fazia, né? Ela cantava mais pelo personagem, não por ela mesma, seria isso? Isso. Certo. E que outra cantora se destaca aí também? Agora, não é bem cantora. Ela é uma dubladora, acho que talvez... seja uma das dubladoras que mais fizeram dublagem de anime, assim, foi a Kikuko Inoue, né? Ela, tipo, ela dublou muita coisa. Nela, ela já é mais velha, ela tem 45 anos, tipo, ela, Megumi, a Aya, tipo, tem mais de 40, assim. Então são bem veteranas. Essas três são as dubladoras, assim, que fizeram, tipo, os seus papéis, assim, ficaram reconhecidas por muito tempo por causa de alguns papéis que elas fizeram. Ela também chegou a lançar CD. Ela tem alguns álbuns e três singles e sete, mas a quantidade de character song que ela tem é impressionante. Então, é porque ela se assim, enquadra naquela época que a dubladora era aquela mulher que fazia. Porque nessa época, assim, no anime, além de abertura e do encerramento, começou a ter uma nova vertente, que eram as insert songs, né? Que era tal personagem ter uma música só pra ele. Mesmo que aquela música não tenha nada a ver com o anime, tal personagem tinha uma música dele. E aí... a Inoue Kikuko, ela fez muito character song por causa desse tipo de personagem, né? Que era, mesmo que fosse um personagem secundário, se o anime tivesse sucesso, todos os personagens tinham uma musiquinha dele. E aí ela fez bastante música, mas era basicamente música pra personagem mesmo, não era música de... como cantora mesmo, como carreira. É porque o pessoal do K1 faz hoje em dia. É uma música interpretando o personagem, como se fosse o personagem cantando. E ela realmente tem muitos trabalhos, muito mesmo. Ela também, assim como a maioria daquelas dubladoras, ela deu uma parada nos últimos anos bem grande, né? Mas, ainda mais por causa que essas dubladoras que a gente tá falando aqui, a maioria delas já tá na faixa dos 40, 45 anos. Então, pro Japão, qualquer mulher é normal diminuir a carga de trabalho nessa época, nessa idade, pra se dedicar a ser dona de casa, mãe... e dedicar outros trabalhos. Acho que pros japoneses, pros artistas japoneses, isso já é normal. Tanto pra dubladora quanto pra atriz, né, Marcos? Sim. Mas é porque, às vezes até cantoras que a gente conhece param a carreira porque casou, né? A vocalista do High Meat Color, por exemplo, parou a carreira dela porque casou. Então elas virem até essa idade que elas estão hoje, e ainda fazendo dublagem, ainda é uma coisa assim, nossa, elas fazem dublagem ainda. Mas como o Léo falou, muito pouco. Elas pegam um personagem, vão lá, devem gravar o quê? Uma vez por semana? Depende do personagem, até do personagem quase que elas pegam, quase não mais fala. Tá lá mais por participação especial, né? Pra prestigiar o serviço, né? Pra dar um arzinho da graça. Por exemplo, no caso da Inoue, ela dublou muito personagem, assim, que, tipo, o povo ama, assim, muito personagem bastante conhecido. Como, por exemplo, sei lá, quem não assistiu Onega Teacher e não lembrou da Mizuho Kazami, a Mizuho Sensei? É ela que dubla. Bell Dungeon, oh my god. É, então, tipo, vários personagens, assim, que o povo sabe, que o povo conhece, né? Ela dublou, cara, ela dubla Lust de Fullmetal Alchemist, né? Ou seja, não é uma... É um personagem que é um pouco mais atual, né? E mesmo sendo uma dubladora mais velha, ela ainda continua dublando, não com tanta frequência como antigamente, mas ela ainda dubla bastante personagem famoso, assim. A próxima dubladora, na verdade, é uma coreana que foi naturalizada em japonesa, que é a Pakuromi. Ela fez bastante papel principal, ela tem bastante character song, ou seja, ela é uma dubladora que tem bastante música, assim. Então ela não é já tomando pro caminho de seiyuu que canta, ela já não é só uma simples seiyuu. Ela é uma seiyuu que também tem vários CDs, né? Tem músicas de anime. Mas também não é uma seiyuu cantora com um certo destaque, né? É, eu particularmente não consigo falar. Porque nenhuma música comercial. As músicas são todas pra dar suporte pro trabalho de seiyuu dela. Até agora quem que a gente pegou até agora que realmente... Só a Megumi Hayashibata até hoje. É, que canta a música até de Shaman King, não é? Sim, não, ela tá e com todo ano ela aparece. Ela sempre canta, né? Por enquanto a gente tá vendo só seiyus que fazem trabalhos musicais... Que fazem trabalhos musicais pra colaborar com o anime. A gente ainda não entrou na parte das seiyus que cantam mesmo pra valer, né? Então, a próxima dubladora, a gente pode já começar pra década de 2000, 2005, assim, pra frente. Foi com, tipo, a grande explosão de animes, assim, com a grande explosão da internet, essas coisas. Os animes começaram a ficar muito conhecidos, assim. Qual é o primeiro, tipo, a seiyuu, assim, cantora que fez sucesso em 2006, 2005, que vem na cabeça de todo mundo por causa de um anime que, segundo os dizem, revolucionou a animação Aya Hirano. Então, Aya Hirano é um exemplo de seiyuu que virou cantora... E a idol também. Então, ela é um exemplo de seiyuu que virou cantora e também é idol, ou seja, ela era uma... Ela fazia simples papéis de dublagem, aí viram o potencial dela como cantora, né? Por causa da voz dela, e também viram o potencial dela como idol, porque ela é bonitinha. Muito bonito. Ela fez dublagens, né? Ela fez a Missa Mani de Death Note, fez vários outros personagens, até que em 2006 ela fez Suzume Haruhi. E aí depois do episódio 12 de Suzume Haruhi, que é o episódio do festival cultural lá da escola, que ela canta duas músicas, pessoal começou... Ela começou exatamente como o quê? Ela começou como idol, como dubladora? Então, ela começou como dubladora. O primeiro trabalho dela foi dubladora, né? Foi dublando. E aí começaram a surgir aqueles exemplos que a gente já falou de seiyuu que canta em função do anime. Aí viram que a voz dela era boa, ela decidiu se transformar também numa cantora. Ou seja, aí ela já começa a ser... Uma dubladora que também é cantora, e não uma simples dubladora que canta. Mas ela já fazia também trabalhos de modelo. É, porque, como eu falei, ela era bonitinha. E aí então, ela aproveitou mesmo, agora ela aproveitou. É, ela já era conhecida por causa dos animes, depois ela se jogou no mundo musical por causa do anime que ela precisou cantar, aí viram que ela é boa, ela falou, então vou cantar também. Aí juntou e ela virou a Idol Master Suprema Diva Poderosa. É, principalmente, né, depois de Haruhi, ela virou, assim, nossa, a dubladora da Suzumi Haruhi é mó gatinha e tal, e também é idol, meu Deus, tá tirando foto de biquíni, colocando na revista, biquíni invertido, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar dessa foto dela. É uma foto dela que ela tá de biquíni e a parte de baixo do biquíni tá em cima e a parte de cima do biquíni tá embaixo. Meu Deus, ferrou. Para tudo. Vai virando biquíni no Google. Meu Deus, mano, um biquíni contrário. Se fosse sem biquíni, aí você falava pra mim. Mas vai, continua. Ah, eu tô vendo. Calma, mas essa foto mesmo é montagem. Então, é que assim, depois dessa foto do Mikini invertido, o pessoal começou a fazer muita montagem com ela. É, eu já e aí vi várias outras fotos que não é ela, o pessoal colocou. Como, tipo, não sei se vocês já viram uma foto dela, que ela tá com um biquininho de coração. Eu tô vendo essa agora. Aqui, isso é muito disponível, isso aqui. Então, isso não é ela. Não é ela que, tipo, fizeram uma montagem muito, muito bem feita não, de uma atriz, de uma idol. E aí colocaram nessa mulher. E tipo, e aí, sei lá, com 4chan, né? E esses sites assim, o pessoal começou a ficar maluco. E aí, tipo, ela virou idol suprema, assim, dos otakus, assim, tipo. Aí a Hirano é como se fosse a Kippy pra cosplayer, sabe? Aquela player bonitinha, loirinha, que tem os dates feios. Sei, que ela até é proibida de participar de campeonatos hoje em dia. Então. O pessoal sempre vota nela, não importa se ela esteja tão bem ou não. E aí, tipo, a Hirano deslanchou, assim. Ela começou a fazer muito personagem, dublar muito. Não, aparecer em tudo quanto é lugar. Calma. É que a gente tá falando de várias coisas de muito sucesso. O que fez ela ficar famosa? Foi os trabalhos dela com o Haruhi ou foi ela ser um ícone como idol? Tipo, ou é tudo isso ao mesmo tempo e essa é a Hirano. Como é que ela é vista no Japão? Quando os otakus veem ela, vem ela como dubladora ou como idol? Hoje em dia, veem ela como idol. Mas na época de Suzume Haruhi, viam como a dubladora de Suzumiya Haruhi, que era uma idol. Era uma idol que dublava. Na verdade, era uma seiyuu que era idol, né? E hoje em dia é uma idol que dubla. E foi Suzumiya Haruhi é de que ano mesmo? Só pra conferir. Suzumiya Haruhi é de 2006. Então desde 2006 ela já tava fazendo trabalhos musicais. Só que eu não sei o que aconteceu, que em 2006 os trabalhos dela eram muito fracos. E aí foi logo a partir de 2007, 2008 que ela começou a realmente ficar forte assim no cenário musical. Apesar disso, todas as músicas dela, a maioria, pelo menos as que eu ouço, assim, elas não são músicas assim, oh meu Deus, que música boa, sabe? É, dá pra sentir que ela faz sucesso porque ela é a Raya Hirano, ela não faz sucesso por causa do trabalho musical dela. Ela realmente tem essa carga idol no cenário musical. Porque eu me lembro que até ela lançou aquela música Superstar, que eu sempre ouço, eu acho que é uma música péssima, sabe? Mas, tipo, fez muito sucesso por causa que ela tava no ápice, né, do... Ela também dublou Lookstar, não, né? Dublou Lookstar. Também. Então, ela é muito famosa. Então, os trabalhos dela, não importa o que ela faça, sempre faz muito sucesso. Por exemplo, ela dublou a Konata Izumi, né, de Lookstar, mas todo mundo conhecia, porra, a Konata é dublada pela mesma dubladora da Suzumiya Haruhi. Aí tal, ela fez Fairy Tail em 2009. Mas aí o pessoal vai pensar, ah, ela fez a Lucy e ela é a dubladora de Suzumiya Haruhi. É como se fosse um estigma, sabe? É uma coisa que a dubladora do Goku começar a dublar outra coisa hoje em dia. Aí a Hirano, ela tem esse poder. Ela consegue mudar muito a voz. Então, às vezes, você demora pra perceber que é ela. Ela já fez vários programas de TV mostrando que ela sabe fazer voz de séria, tipo a Mamoru Nessan lá no Ice Shield, que ela também dubla. Tem uma voz diferente da voz da Suzumiya. Tem uma voz de menininha. Então, que ela faz uma voz... A voz dela calma, a voz dela séria, assim, é uma voz mais normalzinha, assim, mais simples, né? Quando ela faz dublagem, assim, tipo Suzumiya Haruhi, a voz dela, ela força a voz. Então, ela, tipo, a voz dela ganha outra proporção. Tipo, tem um anime dela que acho que pouca gente conhece, que se chama Gakuen Utopia Manabi Strength, que é um anime que veio depois de Suzumiya Haruhi, né? Veio depois de Suzumiya Haruhi e antes do Lookstar. Tipo, tava naquele boom de, nossa, ela é a dubladora de Suzumiya Haruhi. Ela dublou esse anime, tipo, é um anime que eu gosto demais, assim, um anime que eu gosto muito por causa da dublagem dela, que ela dubla uma das personagens principais. E, tipo, o nego nem ligou, velho, por causa esse anime, porque, tipo, tava tão no hype de Suzumiya Haruhi que qualquer anime que veio muito depois, muito perto, assim, Suzumiya Haruhi, o pessoal nem ligava, assim. De 2009 pra cá, ela começou a virar, a ter uma carreira de idol e cantora. Pode ver que, hoje em dia, ela tem 2 CDs, né? E Sim. tem 11 singles. O último CD dela, Speedstar, que foi lançado em 2009, foi por causa da segunda temporada totalmente feio de Suzumiya Haruhi. Foi a temporada que o pessoal, nossa, Suzumiya Haruhi ficaram desde 2006, ficaram 3 anos querendo continuação. O estúdio foi lá, fez a continuação e cagou na continuação. Tipo, fez o maior desastre que poderiam ter feito com o anime e fizeram. Eu nem vi essa coisa. Tão ruim que é. E tipo, olha lá, já ia falar Suzumiya Haruhi. A Aya Hirano, ela inclusive, ela tomou o lado dos fãs falando publicamente que não gostou da segunda temporada de Suzume Haruhi. Muito esperta. Porque ela é muito esperta, porque ela não gostou. Porque, cara, eu não lembro ao certo, mas imagina 8 episódios basicamente iguais, com alguma cena, tipo uma cena de, sei lá, 10 segundos de diferença de um episódio pro outro. Imagina você assistir o mesmo episódio 8 vezes. Foi o que aconteceu com a segunda temporada de Suzume Haruhi. E aí, tipo, ela também não... Ela ficou puta com isso, né? Porque, porra, ela gostava do anime, ela gostava de dublar personagem. E aí veio essa bomba que foi a segunda temporada de Suzume Haruhi, ela também não gostou. E aí, depois disso, ela lançou o single, né? Ela lançou o álbum, que é a Speedstar, né? Que é o tema do anime. É, foi um dos melhores resultados dela no mundo musical foi esse álbum. Então, esse álbum, Speedstar, é um álbum dela que eu gosto demais, assim. Porque o primeiro álbum, que é o... O Riot Girl. Acho que é o Riot Girl. É. Então, é um álbum assim. Eu considero esses dois álbuns da Hirano, eu divido ele em duas partes. Eu considero o Riot Girl como o álbum que ela tava aprendendo. Ela tava se especializando em cantar, em ser cantora. E aí veio Speedstar em 2009, e aí eu já percebi um avanço muito grande nesse álbum, tanto que não tem uma música nesse álbum que eu não ouça, nesse segundo Speedstar. Ou seja, é um álbum da Mizuki... Caralho. É um álbum da Hirano, que eu gosto bastante, que veio depois da segunda temporada de Suzume Haruhi, que eu odiei. Ou seja, ela pegou um anime que todo mundo odiou, lançou um álbum que todo mundo gostou, e aí, velho, todo mundo, porra, ela é otaku, mano. Ela tá do lado da gente, então vamos apoiar. Isso aí, ela é da família, mano. Ela é da família Restart. Da família Restart, então vamos... Ela xingou muito no Twitter sobre o anime? Ela tem o Twitter, depois a gente fala sobre isso. É, então, ela tem o Twitter, cara. Porra, esse do Twitter dela foi muito escroto, mano. Mas o Twitter dela foi pra anunciar, foi pro single seguinte, né, que seria o Steric Barb, né, que ela fez então, especialmente pra promocionar isso, não foi? Então, esse single dela foi o começo da... que ela, mano, ela chutou o balde muito nesse single. Tipo, ela ficou um tempo sem lançar nada. Ela chegou em junho de 2010, assim, com um novo single. Pessoal, porra, um novo single da Hirano, meu Deus, muito louco, assim. Quero ouvir. E aí, qual foi a resposta? A resposta chegou assim. Nesse de julho de 2009 a junho de 2010, ela dublou pouquíssima coisa, né? E a carreira de idol dela deu um avanço muito grande. Ela ia em todo o programa, tipo, programa de variedade. De variedade. Tava a Hirano lá fazendo doideira com um monte de gente estranha e dando risada. E o Otaku achando ela kawaii pra caramba, assim. E lançando photobook a roda, assim, tipo, ela... Sou gostosa, vou tirar fotos. Olha eu com cachecol, olha eu sem cachecol. Então a ideia é que ela tá querendo se distanciar da carreira de dubladora e dar ir mais pro lado de idol modelo, seria isso? Isso, nessa época, entre metade de 2009 e a metade de 2010, ela se voltou basicamente pra carreira de idol dela. Isso é a distância do otaku, né? É, ela virou, ela como a gente falou, ela começou como dubladora, aí depois virou cantora e aí ela virou idol. Não, não necessariamente, ela já era essas três coisas, mas ela teve três fases de prioridade, assim, digamos. E de 2009 até 2010, a carreira de idol dela subiu muito. E aí o pessoal começou, porque, por exemplo, quando você faz muito sucesso, é muito fácil você falar alguma coisa e metade do mundo ficar puto, né? Por exemplo, ela fez o Twitter dela. Ela fez o Twitter por um dia, né? Pra divulgar o Steric Barb, que seria o único single dela esse ano, né? É, seria... Ela falou, lançarei um single esse ano e criarei um Twitter. Uau, que meta da vida, né, mano? Meta! Que porra, a Hirano, twitteira do caralho, vai twittar maluquice pra porra. Mano, vou ficar maluco no Twitter, vou xingar muito. Tá, vamos lá, vai no hype. Criou o Twitter. Final do dia, terminou o Twitter. Ela nunca mais twittou nada. Nunca mais. Ela twittou por um dia, exatos um dia, tipo, da meia-noite à meia-noite, pra divulgar o single, e nunca mais twittou. E esse single, se você ver a capa de Super Driver e ver a capa de Steric Barbie, você vai ver que tem uma certa diferença. Até porque Super Driver, a capa é uma capa bem bonitinha, assim, toda colorida. Na verdade, teve várias capas, né? Teve a capa do anime e teve a capa com ela. Foi uma capa toda bonitinha, assim, tipo, ela toda coloridinha, balãozinho colorido, aquela porra toda. Aí veio o single Static Barbie. Que é mais tipo, perua. Mano. Ô, louco, viu? Totalmente perua, velho. Que isso? Totalmente. Mas é porque é Static Barbie, essa é a ideia do single, a capa reflete o nome. Ou você porque quer fazer um single doido e colocar um macaco com um boné, colocar pessoas doidas tirar foto. Tá, mas musicalmente, foi um sucesso, foi um fracasso, foi aceito, não foi? Você gosta, você não gosta? Como é que foi isso? Esse single eu não curti muito. Tipo, é um single bom. Esse single eu achei ele bom. Tipo, saiu um novo single da Hirano. Vou ouvir as músicas. Tá, ouvi, legal. Não foi aquela coisa, nossa, single da Hirano. Não é inovível, tipo, caralho, mas não é nada que marca, vai. Não é marcante, mas também você não joga no lixo. É, tipo, a capinha é boa ainda. Ela lançou esse single no auge da carreira dela de idol, que é atualmente, ela tá como idol. E aí ela, como a gente falou, ela começou aí vários programas de variedade, até que teve um programa aí que começaram a perguntar, fazer perguntas pra ela, né? Ela, tipo, normal, perguntar, não sei o quê, você tem namorado e tal? Não tenho, essas coisas, assim. Tipo, que perguntam pra... As perguntas mentiras. As equipes diferentes, né? As mesmas coisas. Tipo pergunta que Bia. Tipo, todo mundo sabe que as meninas não sabem, não podem namorar, porque o... Vai, faz essa pergunta idiota, né, mano? E pergunta. Então, tipo, todo mundo sabe disso, mas pergunta. E aí foram todo lá mundo sabe pra que elas escondidas. Todo mundo sabe que elas namoram escondidas, né? Todo mundo sabe. E se eu pegasse a Haruka, tipo, eu ia sair contando por aí. Aí ela foi perguntar, você namora? Você beija? Ela, eu beijo. Eu sou santa. Não, eu beijo, eu transo, eu faço tudo. Ela falou? Ela falou eu transo? Ela falou que faz, tipo, ela faz sexo. Você tá brincando? Tipo, mentira, tá irando? Não. Ai, mas fazendo sexo, viado. Isso existe. Ela falou que faria como o pessoal falou, tô tenso. Nego rasgando revista, nego girando ao contrário no teto, porque a Hirano falou que beijava. Sexo, então... não! E aí foi aquele... E aí, nossa, foi um alvoroço, nego gritando no Twitter, xingando no Twitter, família Hirano não chutando perdoa. Balde. Não perdoa. Eles não perdoam. É pique, tipo de fandom japonês, né, velho? Se eles fazem alguma coisa que você não gosta, o pessoal vai cair matando, vai ir ao extremo, né? Mas, Léo, ela realmente perdeu a popularidade? Ela realmente tá mal hoje em dia por causa disso? Eu digo que não, velho. Eu digo que é a mesma coisa que você criar polêmica pra ficar um pouco mais famoso, assim. Não. Aí eu já reluto. Eu acho que deu tipo o Kodakomi. Vamos lá, qual é o último anime que ela fez? O último anime que ela fez... Caralho, foi anime caralho. Viu? Tipo, o Léo não sabe. Porque, tipo, o negócio é tipo não, Kodakomi. Eu sei. É que assim, o último anime que ela dublou é dessa temporada, mas eu não tô vendo, tá ligado? Fala o nome do anime logo, então. É o Norarion no Mago. Norarion no Mago, mas é um anime, acho que e tá o Fairy Tail que ela tá fazendo ainda? Não, mas tipo, eu digo anime que ela começou agora, não que ela já tava dublando. Beleza. E continua, entendeu? Mas é isso que ela tá fazendo. Mas, tipo assim, ela já perdeu um pouco da força juntando com aquela história do Suzumiya 2 ser um lixo, entendeu? Ela já perdeu um pouco de força. Então a gente tem que ver se agora ela vai conseguir voltar de novo. Pra mim, eu acho que ela vai ser tipo o Kodakumi. Se ela poderia até passar as outras seiyuu, porque ela tava pegando força muito rápido. E por ela ser bonitinha, fazer de tudo, daqui a pouco só faltava ela fazer Durama, entendeu? E ela poderia chegar num nível idol grande. Mas agora que ela já fez exemplo, a merda, eu acho que ela não vai subir mais, não. Acho que mais que isso ela não sobe. Então, é que assim, a mesma coisa, ó. Em 2009, ela dublou 12 animes, 12 personagens de anime. Em 2010, agora, faltando só a temporada, uma temporada, né? Que é a temporada que vai começar em setembro, outubro. Ela só dublou 5 personagens. Viu? A decaída. Ou seja, você vê da lama à fama. Que decaiu de... Não, é da fama lama, porra. Não, o japonês é o contrário, cara. Vocês não entendem. Deu uma decaída, assim. Dá pra perceber. Porque é aquele papo que a gente falou. Ela tá dando mais foco na carreira de idol do que na carreira de dubladora. Vamos falar na próxima, vamos acabar logo com ela, que daqui a pouco a gente vai mudar o nome do podcast de Sim, o Pai Arirano. É verdade, tá muito bem. Tá, então, gente, qualquer coisa, procure, acompanhe o J-Station, saiba novas informações, e o J-Cast, o Anime Forces, pra saber mais informações sobre Arirano. Mitrio não, Mitrio não, Mitrio. É, é aliás, o Bifrio também, pra saber mais coisas sobre a Renan. Mas enfim, outra seiyuu. Qual foi a outra seiyuu que se destacou nos anos 2000? Nos anos 2000, uma seiyuu que se destacou foi a Kugimi Ari. Ela dublou muito o personagem Loli, né? Sabe? Safadinho. Tipo, é aquela a tia de 31 anos que dubla o personagem Loli. Uhum. Aí os fanboys vai lá, os otaku, tem 12 anos. Aí vai ver a matia de 31. Léo contando por causa própria, você sentiu o drama. Sentiu o drama na voz dele, né, mano? Sentiu o drama na voz. Não, mas assim, quais são os grandes destaques da carreira dela? Ela fez bastante anime, tipo, de um estúdio que é o JC Staff. Que ela fez. Shakuga no Shana, fez Zero no Tsukaima, fez Toradora, fez Hayate no Gotoku, fez Gintama, sabe? Bastante anime, assim, tipo, bem popular entre otaku, assim, sabe? E aí, ela é uma dubladora que canta, ela é uma dubladora old school, sabe? Aquela dubladora que canta em função do anime. É, só character song, então, também. Só cara, ela só character song. Ela é uma dubladora que tem bastante destaque. Hoje em dia, tipo, não tem como você ver uma tsundere, né? Que são aquelas personagens que são nervosas, mas que é só você dar um chavequinho que ela vai lá e fica amorosa. E amolece. Ó, de novo falando com a voz da causa. Você sentiu, né? Que isso, velho? É um pegador, você viu? Só você dar um chavequinho assim, dá. Vai, já era. Tem aquela cidadinha na flauta e já era, né? Léo entregando todos os segredos do chaveco. Mas enfim. Vai, continua. Quem dera fazer assim, mas beleza. Ela, não, hoje em dia, não tem como ver uma tsundere sem pensar em Kugimi Ari. É aquela dubladora que a gente vê, porra, tem uma nova tsundere aí. Nossa, tem que ser a Kugimi Ari. Não só os japoneses pensam assim, como todo mundo pensa assim, né? Porque todo mundo vê anime. Em relação, a relação musical dela é pouca, né? A gente tá mais falando dela por causa de dubladora e também porque ela canta. Mas não é muito influente. É, ela canta, mas em função do anime. É aquela old school mesmo. Então, próxima cantora, próxima dubladora, cantora, enfim, quem seria? Seria a Yui Hori. Yui Hori já é bem conhecida, ela. Já tá falando sobre o universo que a gente sabe mais. Então, a Yui Hori, ela é uma dubladora que é cantora também. Ela tem duas carreiras, assim como a ela Hirano. Tem, ela é uma, assim como a Hirano, só que muito maior, a carreira de cantora dela é muito maior, né? Porque ela começou bem antes do que a Hirano. Ela tem bastante papéis de destaque em anime, e a discografia dela é bastante conhecida pelo pessoal que gosta de J-Music, né? De J-Pop. Uhum. Com certeza. E agora vamos fazer uma coisa reveladora, vamos revelar a idade dela. Carinha dela de 12 anos. Quantos anos ela tem de verdade, né? Ela tem 33 anos, rapaz. Caramba. E ela fez vários papéis muito famosos. Ela fez a Naruto, Love Hina. Fez muitos papéis importantes. Ela fez a Toru de Fruits Basket. Fez Cut Honey. Fez Cool Rumble. É, Cool Rumble, pra mim, é o trabalho musical mais importante dela até hoje, né? Guru, Guru Malvado. Pra mim, é a melhor música, a música mais famosa dela. Vanilla Assault. É, essa música Scramble, né, que a Yui Hori fez pra Scramble, acho que foi o que a Otakada, foi a última tacada da Otakada ouvir a Yui Hori, assim, sabe? Ele tentou fazer uma piada, ria. Eu fiz uma piada. Vocês não riram por quê, caralho? Então, tipo, Scramble foi o anime que fez ela já era cantora, e aí foi o boom de cantora e o boom de dubladora, assim. Tipo, um tava na cara, viu, gente? Eu dublo e também canto. Hadouken. Foi um Hadouken no pâncreas, assim, da galera, sabe? Depois de Scramble, ela fez, sei lá, fez Negima, fez Zero no Tsukaima, fez Toradora, que foi um dos últimos animes que o papel dela como dubladora, assim, o pessoal mais respeitou, porque foi uma personagem que no começo é aquela, sabe aquela personagem porra louca dos animes, sabe? Que é engraçada, mas que todo mundo adora porque ela faz coisas sem noção, sabe? Aí depois, no final do anime, ela tomou uma personagem mais séria, assim, ficou mais sério. Ela fez muito anime, assim, que que o pessoal gostou bastante, assim, juntando com a carreira de cantora dela, que lançou DVD pra caramba. O que a gente tem mais pra falar foi esse trabalho que ela fez com o Scramble, né? Todos os trabalhos que ela fez a seguir foram muito bem sucedidos, ela tá sempre no Nikon. Por mais que a música dela sempre seja, sempre que ela lança um single up é promocional anime, é uma abertura, encerramento de anime, certo song, ela tem esse estigma de dubladora ainda bem forte, mas ela é uma artista que ela tem o seu conhecimento no cenário musical. A gente sempre tá falando sobre ela no Dia Station. Isso é bem interessante. A partir de agora a gente vai falar de dubladores que têm espaço até hoje no cenário musical, que não são tão relacionados a character songs. Ela lançou bastante single, né? Isso é por causa de animes e também singles normais, assim, tipo, ela não é uma dubladora que lançava single só em função do anime, ela lançava single por ter uma carreira de cantora, né? Então, mas agora vamos agora pra uma cantora, como a gente tá falando, que tem uma história um pouco diferente, né? Quem? Choco Nakagawa! Esse cara é Nubs no... Nubs, não, pô. Ela é asterisco no mundo da música, no mundo do entretenimento asiático. Ela é muito louca. Porra, não, louca não. Total, porra. É que assim, tipo, no caso da Chocotan, a gente tem que... Porra, a gente devia fazer um podcast só pra ela, velho. Se fosse assim, deveria fazer um podcast só pra Deus, mas a gente não vai fazer, continua. A Choco Nakagawa, ela é uma idol que tira foto de biquíni muito melhor que a Aya Hirano. Também acho, mas a Aya Hirano tem mais corpo. A Hirano é melhor. É mais corpo, só que a Chocotan é aquela que ela mostra... Ela sabe aproveitar. Vai logo, vai, continue. E ângulos, daqueles ângulos bem, sabe, bem... Uma é Playboy, outra é VIP. Vai, continue. Então, a Chocotan, ela não é dubladora. Eu pensei que ela adorava. Então, porque ela tá nessa lista, idiota? Vamos aqui. Momento de revelação. Põe a música de denúncia aí, Dark. Põe a música de denúncia. Quem fez a lista foi o Ryo, e o Ryo Nubs. Não, eu não sabia. Calma. Deixa eu explicar o porquê dela estar na lista. A Chocotan, ela é uma cantora de anisong, né? Que fez bastante sucesso por causa que cantava música de anime. Ou seja, anisong. Pelo fato de ela fazer muita música assim e ser bonitinha, ela fazia covers, Só pra explicar um pouco sobre a carreira dela, ela é filha de uma celebridade japonesa, um cara que já trabalhava com música, e ela começou como idol, depois começou a fazer outros trabalhos, e em 2001 ela começou a fazer muitos trabalhos relacionados a programas de variedade, sempre tudo relacionado a anime, quando ela estourou, e depois em 2006 ela começou a carreira musical dela, mas ela estourou mesmo por ela ser uma celebridade que gosta de animes, entendeu? Além dela ter um blog super visitado, que tem mais de 100 mil visitas, inclusive eu acho que eles têm uma versão em inglês, não tem? É um dos blogs, tipo, mais famosos, tipo, é daquele lance do Ameblog lá. Ameblog, pra quem não sabe, é a maior rede de blogs do Japão, assim, que só tem celebridade no Ameblog. O Ryo tá lá, gente. Não tô lá. Estão não todas tá, ativas. Mas o Fernando está. Todas as ativas têm uma ameba lá. Então, a Chocotan, o blog dela, o Ameblog dela, é um dos, se não o, tá sempre entre o top 3, junto com a Maeda das Akibas. Equipe Forest. Né? Eu falo Akiba, mano. Louco! Deu na cara! Falou que você não tem intimidade com as equipes. Continua. E aqui, mano, eu chantei com elas ontem, mano. Depois eu chamo a gente pro companheiro, né? Você viu, né? Tá gravando ainda. Tá gravado, registrado, vai. É assim, o blog da Chocotan tá entre os mais visitados do Japão. Por quê? Ela é uma celebridade, né? Ela é aquela celebridade que todo mundo queria conhecer, sabe? Gostosa. É gostosa e gosta do que você gosta. Assim. Gatos. Com certeza, eu adoro gatos. É, ela gosta... Ela é bizarra também. O quê? Só porque ela inventa gírias também? Calma. É assim, vamos fazer igual o esquartejador, vamos por partes. Então, ela é idol, né, e é uma celebridade. Ela é uma idol cosplayer, tipo, os cosplays que ela faz são muito bons, assim, o pessoal reconhece ela como uma cosplayer de verdade, por ser também uma idol, uma cosplayer bonitona, japonesa, totalmente porra louca, celebridade que faz cosplay. Os cosplayers admiram ela por isso. Quem gosta de anime, admira ela por ela fazer cover de música de anime que todo mundo gosta, inclusive ela, e também por cantar músicas dela de animes que todo mundo gosta. sim, aquela do Gurren Toppa Langen, né? Foi ela que fez. Tengen Toppa Gurren Lagann. Uhum. Ela que fez, tipo, foi o maior sucesso, assim, tipo, sim, puta merda. Saiu Days, é o maior hit dela. O maior hit da Chocotan é a música de Gurren Lagann. Até rimou, você viu, né? Uhum. Tanto que ela depois sim, o cara ficou muito famosa musicalmente. Então, foi. Acho que o single de Gurren Lagann, acho que foi o terceiro single dela, foi em 2007, acho que. Aham. Uhum. Foi. Que é Sorairo Days, né? E depois disso, mano, a Mina lançou muita coisa, velho. Muita, muita coisa. Só pra você ter noção. Ela lançou... O primeiro single dela é de 2006. O primeiro photobook dela é um pouco mais é um pouco mais anterior. Ela lança photobook desde 2004. Ou seja, a carreira dela de celebridade já é um pouco anterior, né? Do que a carreira de cantora. Ela era idol, lançou um photobook em 2004, lançou um photobook em 2005. Aí em 2005 ela fez um blog. Aí em 2006 ela lançou o primeiro single. E em 2007 lançou o segundo single. Em 2007 de novo lançou o terceiro single. E aí o terceiro single deslanchou, porque em 2007 ela também lançou um terceiro photobook, já tinha feito um novo blog. E aí, mano, lançou single um atrás do outro, junto com mini álbum e DVD e o caralho, assim, tipo, uma super celebridade que foi aos poucos, assim, subindo de uma maneira inacreditável no mercado japonês, assim. Sim, tanto que ela já tem anime song pra Fullmetal Alchemist Brotherhood, todas as músicas dela sempre são bons, tem bons tains, né, sempre estão relacionadas a bons animes e sempre relacionadas a coisas de otaku. Mas o melhor vocês não falaram. É, por que ela tá nessa lista? Não. Além disso, esqueceram de uma coisa muito importante que ela faz. Ela dessa lista é uma das pessoas que mais aparece na televisão. Sim. Porque ela é convidada. Porque, tipo, ela é todo mundo adora a Chocotan porque ela é uma celebridade bem engraçada. Então todo mundo vai ver a Chocotan no seu programa porque, porra, ela é a maior porra louca do Japão, assim. Fora que ela tem um programa só dela que ela apresenta, que é o Pokémon Sunday, né? Que ela apresenta todas as novidades semanais sobre Pokémon. É, mano. Lá, Pokémon. Cara, será que ela gostou da mudança que teve em Pokémon, mano? Será que ela noticiou isso com uma cara feliz? Vocês viram as mudanças que teve? Pô. Puta merda, velho. A enfermeira Jessie... Não vão, cara, ser mais iguais. A enfermeira lá, a policial, até o Ash, mano, mudou tudo, velho. Mudou tudo de Pokémon. Não é mais a mesma coisa que você conhecia, sabe? Caramba, então realmente... Tipo, a enfermeira, que... sabe? Sabe o policial? Aquela policial azulzinha lá? A Jessie e a Joy. Caramba, que dificuldade, hein? Enfermeira Joy, policial Jane. Jessie, James. Eu sei que é muito Jota, mas pô... E aproveitando que eu já tô interferindo, as mudanças no Ash até que fazem sentido, porque agora o character design dele bate mais com o character design atual dos jogos atuais, do Black White que vai sair, ao invés de parecer com o character design lá dos primeiros jogos de 15 anos atrás. E já que eu já tô por aqui, um último recado. Pessoal, não fala mal de Endless Eight, pô, e se vocês não gostaram da segunda temporada de Haruhi, espera sair em DVD o filme do desaparecimento, que tá que são 3 horas de filme, mas eu imagino que vocês vão gostar. Tá parecendo um travecão, assim. Tá parecendo um homem de cabelo azul. Aliás, cabelo verde. E a enfermeira tá com o cabelo cortado. Não tem mais aquelas duas bolinhas do cabelo dela. Lembram daqueles círculos lá? Uhum. Então, tipo, mudou tudo, assim, Pokémon. Eu fico imaginando a Chocotan, a indignação dela. Como qualquer fã de Pokémon, ela deve ter ficado ao ver essa mudança, né? Aham. Uhum. E Marcos, você tava falando sobre o que mesmo? Então... A importância dela nos programas é grande, porque como ele tá falando, ele vai em quase todos os programas, ela vai em muito programa de Jones, ela já quis ser um Power Rangers várias vezes e não passa. Ela já tentou 4 vezes, só que ela já tentou vários testes pra Super Sentai, né, e não conseguiu, mas porra, ela ainda, tipo, acho que o mais perto que ela chegou foi do Gosseiger, né, que até chegaram a anunciar, assim, rumores muito fortes dizem que a Chocotan vai ser a Ranger Yellow, Gosei Yellow. Gostei ela, olha o nome de cada um do Super Sentai. Tipo, Gostei ela, Gostei Blue, Gostei Red. Vai ver. Tá muito. Enfim, o podcast não é de Power Rangers, ela já mostrou os poderes Power Rangersticos dele. Não, tá. E mas... ela tá na lista por quê? Porque você é fã dela. Então, se for assim, eu quero a Ami Tokito, porque a Ami Tokito é gostosa e canta, entendeu? Então, ela é uma celebridade, uma idol, celebridade cantora. Que tá no mundo seiyuu, não sendo considerada uma seiyuu. E ela não tem trabalho, tipo, no seiyuu mesmo? Cara, se ela tem, acho que é só dublando o Pichu, velho. Depois fazendo a música coro do Antena, vai, não pode esquecer. É verdade, a música é oficial. Então, porque, tipo, ela é mais cantora mesmo, cara. Ela se ela dublou coisa, foi aquele papelzinho, sabe? Tipo, dublando, sei lá, aquele personagem que passa no fundo, assim, pra galera, sabe? Calma, tem que falar o lado bizarro da Chocotan, velho. Ué, qual o lado bizarro dela? O lado bizarro é que ela... Não. Também, mas o lado bizarro dela é que ela adora morder gatinho, né? É tipo, tá ligado aquele meme de internet cheirar gatinho? Sim, sim. Então, ela é uma exímia cheiradora de gatinhos. E, mano, acho que a bizarrice mais doida dela foi fazer um chapéu de barata morta. Cara, aquilo foi muito, muito freak, velho. A mulher pegou barata morta e fez um chapéu, postou no blog, a galera adorou. Acho que a galera adorar, pra mim, é o freak. É verdade, isso é pior. Isso é o freak. E tipo, ela deve ter muito gato, mano. Deve ter trocentos gatos na casa dela. Mas o principal do gato, ela não tem, ela não me tem lá, entendeu? Ah, tá bom, falou, bruxão, falou. É, e basicamente é isso. Ela tem um blog onde ela posta as bizarrices dela, faz 5 posts por dia com foto de cosplay semi-nu em cima da cama. Opa, tem que entrar lá, mais lá então. Porra, tem que entrar lá, porque lá é a fortificância na terra, rapaz. É a esgurmitação da vida humana, assim, sabe? Tipo, é uma coisa de louco o blog dela. Tanto que é um dos blogs mais acessados, junto com a Maeda Chan das Akibas lá, que eu adoro. A Maeda Nubs. A Maeda. Não, não. Maeda Sucks. Mas enfim, a Maeda é gostosa. Não, não, não. O Ryo, ele tem bravo, ele é bravinho. Contra... Porra, mas a Maeda Chan é linda, velho. Não, ela é muito bonita, mas... E eu tô animado pro novo dorama dela, porra. Dando soco na mesa aqui. Tô louco! Amanhã tu não é porra nenhuma, mas enfim, o podcast não é sobre a equipe 48, vamos lá. Qual é a próxima dubladora que dessa vez é dubladora mesmo? Vamos lá. Temos a Yukari Tamura, que é a minha segunda dubladora preferida do Japão. A Yukari Tamura é a Loli total, né? Essa daí é... Ela, mano, é a mulher de 27 anos que, tipo, faz personagem de 6 anos, assim. É aquela, sabe, pra enganar a galera, assim. Ela é uma dubladora... Né? Ela tem uma carreira como dubladora e também tem uma carreira como cantora. Muito grande, aliás. Sim, muito grande. Ela tá aí desde 1997. Como cantora e como dubladora, ela mais ou menos ela começou no mesmo. Tipo, em 97 foi o começo da carreira dela. Assim, pá, vamos começar a carreira. Vamos começar a dublar, cantar e lançar single e álbum. Em 2007 ela começou a dublar, lançou um single e lançou um álbum. Ou seja, tipo, ela, a carreira dela praticamente como se fosse um Just As Planned, sabe? Tipo, tudo planejado, assim, pra começar dos três modos, assim. Como se ela tivesse sido criada em laboratório para ser a seiyuu perfeita. Caramba, que isso, parece filme. Quanta viagem ali. Ela começou a dublar em 97 com personagens mais simples, mais pequenos, assim. Não com tanto destaque. Como a gente viu, dos anos 2000 pra cá, teve o grande boom da dublagem japonesa. E aí, em 2001, ela fez talvez uma das personagens que depois, né, por muito tempo foi a personagem característica dela. Foi dublar a Rampa de Galaxy Angel. Por muito tempo, ela ficou conhecida como a dubladora da Rampa de Galaxy Angel. Sabe, é tipo a Haruhi com a Hirano, sabe? Naquela época, tipo 2002, assim. Na época que aqui no Brasil o pessoal comprava VHS de distro. Lembram dessa época? Vocês eram? Eu não, nem pensar. Porra, eu tenho 19 anos e era dessa época, mas beleza. Enfim, você era rico, eu não sou. Bora. Mas aqui é. Em 2002, ela fez Canon. Que Canon é um anime que teve duas versões, e ela fez as duas versões, ou seja. Ela fez a Mai em Canon em 2002. E 2002, ela já tinha feito, olha só. Em 2002, ela já tinha lançado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 singles, 3 álbuns e um DVD. Ou seja, a mulher já tava na pilha já tava no hype. Vamos alavancar essa carreira de cantora aí, mano. Isso em 2002. Em 2003, ela continuou dublando Galaxy Angel, que é uma série gigante, velho. Vocês já viram Galaxy Angel? Já. Mano, Galaxy Angel, acho que é um anime que tem mais temporadas ever, assim. Tipo, tem temporada com, acho que, todas as letras do alfabeto. Porque tem, tipo, Z, ZZ, A, Super A e o caralho. Tipo, lembra o Sailor Moon? Tipo isso. Ela fez Galaxy Angel por bastante tempo, sendo a principal personagem dela naquele ano. Por exemplo, 2002, o personagem principal dela foi Galaxy Angel. 2003, Galaxy Angel. Aí 2004, Galaxy Angel. E aí, talvez o personagem que tirou esse estigma dela. Talvez seja isso que a Hira não esteja precisando. Um novo personagem para tirar o estigma do personagem que ela já fez. Que no caso da Yukari Tamura foi fazer a Nanoha Takamachi de Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Você sabe o que, que ela precisa? Não, o que, que ela precisa? Precisa vir aqui em casa, entendeu? Ele tá pensando, ah, vai precisar de mim do lado dela. Tá bom, tá bom. Ela precisa. Ô, louco! Ô, louco! E tipo, Mahou Shoujo Lyrical Nanoha é um anime de 2004. E aí, tipo, em 2004 ela foi e continuou lançando single. Cara, em 2004 ela já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. 13 singles. 2004, tipo, a mina lançava 3 singles por ano, assim. É um artista bom, né? É um artista bom no essa musical, lança 3 singles por ano. Foi naquele lance de, tipo, como a carreira dela de cantora já tava num nível, vai, normal, assim, já tava estável, ela foi lançando os singles dela e aí foi fazendo as dublagens dela. Tipo, é aquela pessoa que trabalha de manhã e de tarde. Aí, beleza. Você tá comendo, velho? Tá foda aí, cara, esse som de prato. Não, parece que a gente tá fazendo um podcast num restaurante de culinária. Podcast cozinhando aqui. Vamos ver aqui o que ela vai comer hoje. Prato de hoje é gato. Vamos comer. Cozinhando with. Cozinhando with dogs. Não. Aqui é cozinhando com Sasuke. Cozinhando com Sasuke, entendeu? A Yukari Tamura, ela foi fazendo, ela fez a Nanoha e aí foi um personagem que fez ela virar, tipo, ela ficou conhecida como Nanoha em Mahou Shoujo Lyrical Nanoha, que é o nome do anime, olha só, é o nome do personagem dela. Então ela era a principal do anime. E Nanoha também foi o anime que levou, como eu posso falar? Consagrou outra dubladora que a gente não vai falar agora. E aí foi passando os anos, 2007, mais animes, mais uma temporada de Nanoha. E aí foi indo, até que chegou em 2010, que eu acho que... Em 2010, eu acho que foi o amadurecimento da Yukari Tamura. 2010 e 2009. 2009, ela fez vários animes, assim, tipo... Ela fez Campfer, que é um anime que tem a maior concentração de dubladoras que eu conheço por metro quadrado. Ela fez Asuno Yoichi, fez Higurashi. Todo mundo conhece Higurashi, velho. Fez Kurokami, fez Ryugun e fez o Mineko. Só em 2009, tipo, mano, só anime foda ela fez em 2009. Em 2010, ela fez o anime, um dos animes mais loucos, assim, que eu acho, que é tipo, é que todo mundo sabe qual é esse anime de harém, como o cara que é cercado por muitas meninas, sim, né? Sim. Então, em 2010, ela fez um anime chamado Bigata HK, que é um anime que eu gostei muito, porque tem um enredo que, mesmo com o que eu vou falar agora, o enredo é bom, tá, gente? Parece hentai. O anime é o seguinte, é uma menina que tem, acho que 17 anos, por aí, 17, 18 anos, que quer transar com 100 caras. Opa, caramba! A menina quer perder a virgindade dela, tipo, a menina é virgem, e ela quer transar com 100 malucos, assim, vai. Só de corpo, porque de ideia... É. Vale funk, ela quer transar com vale funk, só isso. É, ela precisa vir pro Brasil. Então, ela transa com... quer transar com 100 malucos. Ela quer participar do trenzinho da Furacão 2000, entendeu? Tá, então. Mas o que você tem a ver com podcast? Não precisa contar isso. Calma, rapaz, calma. Eu tô falando do anime porque esse anime gerou o último single dela, que é o Oshiete Atuzi. Ah, eu ouço essa música o tempo todo, cara. Eu odeio essa música. Essa música é um pai... Caralho, como você odeia essa música? Cara, eu não aguento essa música. Então, por isso mesmo. Você tá vendo? Você ouve essa música em todo lugar, não ouve? Ouço. Porque é o que eu falei, foi o amadurecimento da cantora, tipo, ela tá em todo lugar, mano, o último single dela. Ah, até se for assim, então, Calypso tá mega amadurecido, né? É, Calypso tá amadurecido, já caiu no chão, velho. Já foi pro inferno! Já foi pro inferno, já tá no limbo do diabo preto, assim. Então... Ela, esse ano, ela fez esse anime, foi um anime que, tipo, o pessoal adorou, assim, pela dublagem dela, porque o personagem dela é muito, muito, muito engraçado. E é aquela dubladora, não dubla só anime, ela também dubla muito jogo. Ela, junto com a Mizuki Nana, ela dubla muito, muito jogo também. Acho que às vezes tem anos que ela dubla mais jogo do que anime, vai vendo. E ela foi lançando, ela tem bastante single, é uma cantora mesmo, né? É uma dubladora que tem bastante sucesso, é uma cantora de sucesso e também lança DVD pra caramba, assim, tipo. E tem Twitter, velho. Acho que ela... Mano, a Yuka Itamura acho que é a minha idol preferida de seguir no Twitter. Porque a mulher é totalmente maluca, velho. Ela é doida. Ela é tipo um Shotokan. Nível Shotokan. Quantos Shotokans tanks ela recebe? Shotokan tanks recebe. Ela recebe, sei lá... Uns 10, assim, sabe? 10 chocototênis, beleza. Chocototênis numa escala de quantos, assim? De 100, de 100 chocototênis. Ah, não. Então, numa escala de chocototênis de 100, ela recebe 95 chocototênis. Mano, é sério. Tipo, ela tem... Que eu me lembro, acho que ela tem 8 ou 9 DVDs. Quantos gatos ela tem em casa? Número de loucura, ela pediu pelo número de gatos que ela tem em casa. O número de gatos, eu não sei quantos gatos ela tem, mas tipo, o Twitter dela é super movimentado, por quê? Porque ela tá de boa em casa e tá jogando Uno com o pessoal do estúdio, ó. E ela vai tirar foto, tipo, ah, tô jogando Uno, ó as cartas que eu tenho, assim. Sem nem se preocupar, vai que o maluco do lado que tá jogando com ela tem... Não. Twitter só também? Alguém idiota pra tá jogando Uno e tá no Twitter ao mesmo tempo, não se preocupe, não existe. Não, vai ver, vai ver. E tipo... Ela posta muita coisa. E teve um evento no Twitter que ela fez, um evento no Twitter. Olha só, olha a doideira da mulher. Em 2009, ela lançou um DVD chamado Love Live Dream Maple Crow, que é o último DVD dela, assim, tirando o Princess La Mode, que foi esse ano, que foi o último DVD dela que ela lançou. E tipo, olha a ideia da mulher. Ela combinou um dia com todos os seguidores dela para todos verem o show ao mesmo tempo. Sábado 22 de janeiro, vai, 22 de abril de 2010. Digamos que foi esse dia. Ela marcou com todos os followers dela de pegar o DVD do Love Live Dream Maple Crow e assistirem todos ao mesmo tempo. Caramba, que legal. Suruba. Tipo, isso sim é idol, velho. Ela interage mesmo com os fãs. E o melhor não foi ela só falar isso. Ela criou uma tag no Twitter... E ela comentava o show ao vivo, velho. Uau, sugueira, Zé. Mano, além dela assistir o show junto com os fãs, cada apresentação ela dava os próprios comentários sobre ela mesma, assim, tá ligado? Caramba, que legal. Cara, foi muito louco, assim, porque se você pegar... Entender japonês pra começar? Não, teve gente que traduziu pra inglês, velho. Ah, só então procurar. Ó. Se vocês quiserem, depois eu passo um blog de uma amiga minha australiana que ela traduziu. Ó, as amigas da NTT na Austrália que você tá vendo o poder. Poder, ó. É uma amiga. É, caralho, vocês não têm amigos, sei lá, em outro país? Não, não tá falando sobre a gente. Tipo, ela traduziu o evento inteiro, assim, no Twitter. Ela é mó maluca, assim, essa mina. É, tipo, ela também é mó viciada na Mizuki Nana. Acho que ela é mais viciada que eu. Olha, vai ver. Mano, sério, ela comprou acho que 7 álbuns da Mizuki Nana. Beleza, mas ela mora no mesmo país que ela, é mais fácil dela comprar, você não. Então, sobre a Yukari Tamura, ela fez esse evento no Twitter e, tipo, o pessoal adorou, assim, porque ela comentou ao vivo, assim, tipo, ela levantando a perna, assim, pulando. E quase mostra o short dela. Elas não vão estar de calcinha, elas vão estar de short. E aí, tipo, mostra um pouco do short dela, ela coloca, grita no Twitter, não olhem, tá ligado? Eles são shorts. Ela aí no vídeo, ela apontando pra galera, assim, ela no Twitter, olha lá, você aí que eu apontei e tal, tipo, interagindo, assistindo o show, junto com os fãs e interagindo no Twitter, mano. Vai vendo, a mulher, ela é foda, velho, ela é foda. Ela é assim, velho, ela é uma dubladora, cantora, que tem Twitter e que adora os fãs como poucos idols gostam, assim. Tipo, ela se importa bastante com os fãs dela. E é isso, né? Ela é uma cantora que tem muita expressão no cinema musical. Apesar de que todas as músicas dela são muito relacionadas para animes, mas muito puxado para esse lado de Lolita. Entendeu? Então a voz dela mesmo, a voz dela é bem lolitinha, assim. Então tudo é muito infantil o que ela faz, entendeu? Então muita gente pode não gostar do trabalho dela. Por ser muito infantil, parece uma menininha que tá cantando. Pra quem é pedófilo, né? Com certeza vai gostar. Tanto que ela é considerada, tipo, ela é classificada como uma mulher, uma dubladora e cantora com o estilo Lolita Fashion. Chicão. Ela é tipo aquela, bem estilo, bem Lolita, assim. Ela se veste assim. Não, ó, vocês querem ver uma imagem dela? Vou mandar. Então, essa é a capa do último single dela. Olha que beleza. Eu juro que essa mulher tem 15 anos nessa foto. 33 anos de pura... Da maravilhosidade no Japão moderno, assim, tá ligado? A Mei... Mei, né? Que o nome verdadeiro é Mei Nakabayashi. Ela ficou famosa por causa de uma personagem. Uma personagem só. Que é a Cher, nome. Foi, na verdade, ela é uma cantora, né? Famosa por fazer... personagens de músicas, né, relacionadas a animes gigantes, de robô gigante, né? Isso, isso. O anime, assim, dela, o fodão, assim, dela foi Macross Frontier. É, Frontier. Na verdade, a carreira dela ela já tinha tido 3 singles, que não tinham uma expressão muito baixa, e o quarto single dela foi o Diamond Crevasse e Tezago Goku de Don't Be Late, que foi uma das músicas do Macross Frontier. Pegou o segundo lugar na Recon semanal e vendeu mais de 100 mil cópias, se tornando o maior sucesso dela. E a partir daí, ela só teve grandes sucessos. A outra música que ela fez do Macross Frontier, que foi a já com a character song, já vendeu ainda mais e se tornou, realmente se tornou um ícone depois disso. O legal dela é que todas as músicas dela, realmente, você consegue imaginar que você tá no espaço ideal e tem um motor de robô atirando e blá blá, pum pum pum. É aquela coisa mais animada de anime song, dorgas e blá blá, sabe? Muito legal. Então, é que é tipo assim, ela era da Universal e depois foi pra Victor, né? Tipo, depois que ela entrou pra Victor, velho, ela deslanchou, assim. Exato. A menina no Diamond Crevasse, que foi o primeiro single dela de Macross, mano, a menina, como você falou, a menina conseguiu o segundo lugar, velho. Foi no primeiro, assim. Só pra comparar, o Falling In or Not, que foi o anterior ao Diamond Crevasse, ficou em 159º. Não, olha. E aí o Diamond Crevasse ficou em segundo. Mano, olha isso, velho. Tipo, olha como os fãs de Macross são tensos, mano. Porque, tipo, assim, Macross e Gundam no Japão. Robô gigante é só isso. É. Para japonês, eles só consideram Gundam e Macross, só. Code Geass. Code Geass é pra eles é Gundam. Quando ela lançou Diamond Crevasse, tipo, a main... Fazendo a Cher, assim, tipo, uma personagem ruim. Tipo, se ela não fosse cantora sideral, com certeza ela seria uma pornstar, né, velho? O visual dela. O quê, mano? Não, esse Léo, vamos lá, ele só vulgariza as mulheres, não, mano. Parece que ela é uma ruim. Não, eu não digo a May, eu digo a personagem. Ah, personagem tudo bem. Então, tipo, mó diva a mulher lá, mano. E aí, tipo, a voz da May, assim, é bem sexy, vai. É, isso é, Gustavo, mas... Com a música que ela fez pra personagem, tá bem certo isso mesmo. As outras... Então, pra música que ela fez pra personagem, ela, né, fez e deu um sexy feelings lá. Por causa da personagem mesmo, que a personagem tinha um certo apelo. Sim. Ela lançou Diamond Crevasse, aí lançou Lion, que aí o bagulho ficou louco. Que aí foi mais de 120 mil cópias vendidas no Japão. Isso em 2008. Aí em 2009, ela veio com um novo anime, que foi o Shangri-La. Que esse anime, tipo, eu assisti ele, só que esse anime não é ele é bom, mas não é bom. Tipo, ele é bom por causa dela, mas não é bom por causa do enredo, sabe? É tipo aquele anime que você só vai assistir por causa da dubladora. Mas no caso, a Mei não dublou o Shangri-La, dublou só o Macross. Né, ela só dublou o Macross. Ah. Shangri-La, ela cantou a abertura. Tipo, aí isso em 2009. E aí, com o filme, né, de Macross, e no final de 2009, ela voltou a cantar mais uma música, que foi a Pink Monster. Uh-huh. Que foi, tipo, uma música meio, sei lá, meio black. Não sei como definir aquela música. R&B é black? É R&B. Um black pop japonês. É tipo, quase um Kodakumi sem ser safado. Então... Não, mas a main, o estilo dela é meio R&B mesmo. Então, a Mei, ela não tem uma expressão tão grande como dubladora, ela não é dubladora, ela só teve um trabalho com dublagem, mas ela tá realmente bem imersa nesse mundo de anime songs, né? E por isso ela tá nessa lista. Então, a próxima é a Minori Chihara. Ela surgiu, né? Não que ela surgiu, mas o apogeu dela veio junto com a Suzume Haru, com a Hirano. Porra, tô confundindo de novo. Não, pra você ver como ficou, né, o personagem. A Minorin, né? Como os fãs chamam. Mano, ela é assim. Eu não sei de que gravadora ela é. Porque, mano, que eu me lembre, ela já foi da King Records, já foi da Avex, e não sei se agora ela tá na Lantis, eu acho. Acho que ela tá na Lantis, não lembro. Mas, tipo, ela já mudou de gravadora 3 vezes, assim. Começou, o primeiro anime dela foi Tenji ou Tenji. olha só, mais um anime, tipo, mais uma dubladora que começou com Tenjin Teiji, assim. Tipo, ela começou, a outra já tava, né? E aí ela fez a irmã da... Ela fez a Aya Natsumi. E aí, em 2006, ela fez Suzumiya Haruhi, que foi a Yuki Nagato. Aquela... A personagem que não fala com ninguém, sabe? Arei. Arei versão Suzumiya. É, Arei Suzumiya. Aí, tipo, depois disso, você vê. Em 2006, ela fez 5 animes, 5 personagens. Em 2007, ela fez 13. Caramba, trabalhou muito. Ou seja, tipo, juntando o sucesso dela de Suzumiya Haruhi, foi bem a Aya Hirano mesmo. Ela tinha tudo pra ser a Aya Hirano atual, sabe? Porque, mano, ela pulou de 5 animes num ano, em 2006, pra 13 animes em 2007. Então foi uma carga de trabalho muito grande, assim. Subiu bastante. E depois ela começou a estabilizar, né? Normal. Ela também dublou alguns jogos, né? Que fez... Ela dublou mais os jogos de Suzumiya Haruhi e tal. E ela tem bastante... Ela fez bastante shows. Ela tem vários shows, assim. Ela faz bastante shows durante o ano. Tem, que eu me lembre, acho que 10 singles. Não me recordo agora. 10 ou 9 singles, acho que é 10. E tem 4 álbuns. E, tipo assim, a Minorin, ela é uma dubladora que faz a voz criancinha no anime, sabe? Faz aquela voz bem fininha e tal. Mas na hora de cantar, velho, o bagulho é... Vozeirão. Vira outro, assim. Vozeirão mesmo. A mulher, tipo, ela tem um controle da voz dela muito grande, assim. Porque ela dubla personagem menininha, mas na hora de cantar, a voz dela é louca. E ela fez alguns dramas CDs, né? Ela fez, junto com a Kartamura, ela fez o drama CD de Big HK e tal. Que eu me lembre, ela já teve programa de rádio, ela já participou, fez uma ponta num drama e fez show, tipo, já dublou comercial, já fez uma caralhada de coisas, assim. E de character song, ela também tem dezenas, assim, mais de 30, velho. Por causa de, por exemplo, começou com Tenjou Tenji, o primeiro anime dela. O quarto character song dela foi Hare Hare Yukai, que é de Suzumiya Haruhi. E depois, mano, em 2007, ela lançou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 character songs. Tipo, pra você ver como a carreira dela subiu, assim, de uma maneira bem forte. E aí, hoje em dia, ela continua dublando normal, né, alguns personagens, mas não é uma dubladora, assim... Que a gente fala ali, nossa, a Minorin todo mundo conhece. Ela faz o trabalho dela, tipo, ela faz o trabalho dela bem feito, sabe? Ela, tipo, ela não virou porra louca como a Hirano, mas também não ficou apagada. É, e o destaque dela é que ela tem uma... Já começou mais tarde, né, do que as outras dubladoras, já. Então... Isso, ela já começou... O destaque dela é nas pernas, né? Tudo bem. É, ela tem... Tipo, ela, mano, ela tem um pernão gigante, velho. Tanto que no último single ela tá com as pernas todas de fora, né? No Final Fighter, que é na praia, né? Isso. Ela não pode não ser muito vulgar, mas as pernas ela sempre mostra. O nome do senhor é Freedom Dreamer. Ah, Freedom Dreamer, eu confundi com Freedom Driver. É, ela tem uma grande expressão no mundo, tanto musical quanto de dublagem, né, hoje em dia, e por isso ela merece grande destaque. Os lançamentos delas estão sempre indo muito bem no ranking da Oricon. Óbvio, indo pior do que outras dubladoras, né, como a Nanamizuki ou a Yukari Tamura, às vezes, e a Hirano, mas ela está sempre ali, é uma das mais... Hoje em dia, ela seria a terceira dubladora, ou quarta, mais importante. É, seria a terceira ou quarta mais importante. Então, passando para a próxima e última do nosso podcast, finalmente falar da última dubladora, qual é, Léo? É lógico que é a Mizuki Nana, né, rapaz? É a diva. É a diva. A diva, mano. A deusa. A deusa. Enfim, pessoal, a Mizuki Nana é a diva extrema do Léo. O Léo é o fanboy louco dela. Ele tem absolutamente todos os CDs e DVDs e fica surtando no Twitter falando do último DVD quinto porque ele tá assistindo, demorou uma semana pra ver. Enfim, o Léo não para de falar sobre essa mulher. Então, todo mundo... Eu, particularmente, eu conheci mais por causa do Léo, porque antes eu não nem conhecia muito. Mizuki Nana é assim. Ela tem 30 anos. Ah, para, vai. Com aquela carinha. Ela tem 30 anos. Mentira, ela tem 16. 30 anos. É burro. 30 anos. Ela começou a dublar em 98. Só que antes de fazer dublagem, ela era cantora de música enka. Ou seja, adolescente, criança, assim, tipo... Acho que desde criancinha até adolescência, ela cantava música enka, olha só. E, tipo, ela ganhou muito, muito prêmio por causa de ser cantora de música enka. Tipo, com isso de ser música enka, de ser cantora de música enka, ela acabou desenvolvendo a voz dela muito bem. né? Porque a voz dela, o grave dela e o agudo, tanto o grave quanto o agudo, são bons. E aí, em 98, ela começou a dublar. Dublou um anime aqui e outro ali. Em, acho que foi 2002, ela ganhou um anime só pra ela, mano. Que você seria? Tem noção disso? Não, como assim, um anime só pra ela? Só ela fala no anime? Tipo, não, é assim, um anime se chama 7 to 7, que é Nana em inglês. Ah, sim. E o nome da personagem principal é Nana Suzuki. Ai, que inspiração, cara. É muita referência, cara, pra ela. Não, tipo, esse anime, tipo, é considerado o anime que os caras fizeram pra Mizuki Nana, velho. Esse anime. No começo da carreira, assim, ela tinha feito pouquíssimos personagens. E os caras já, ó, vamos fazer um anime com essa mulher aí, mano. Vamos fazer um anime com essa Mas mulher. Mas aí ela não tinha feito anime som forte, não tinha dublado grandes personagens. Não. Ela já tinha então, conseguido esse destaque, mesmo com dublando. Só dublando, pouquíssimos personagens. Aí em 2000 ela fez a Nyamo de Love Hina. Em 2001, ela fez Shaman King e Detetive Conan, mas só por um episódio, assim. Só aquele personagem que, tipo Scooby-Doo, sabe? Que aparece e some. Aí, em 2002, ela começou a dublar Naruto, que ela dubla Hinata. Super Hinata. E aí, até hoje, mano, ela dubla Naruto. Mas ela é zoada, o personagem dela é zoado até dentro do próprio Naruto. Uma hora que ela vai lá, você vê aquele episódio que eles vão lá e fazem ela falar todo tipo de fala? Ai, Naruto-kun! Tipo, todos os dias de falar Naruto-kun. Feliz, triste, apreensiva. Aí depois chega alguém e fala, valeu, é só isso que a gente precisava, não precisa mais vir. Mas é um personagem que talvez, acho que é o personagem que fez o... É o mais pessoal. Carismático, é o mais carismático. Não é o mais carismático, mas é o personagem... Besteira, não fala mal popular. Da Hinata, não fala mal da Hinata. É o mais popular, gente. É o mais popular, pô. Cuidado. É o mais popular. Todo mundo conhece Naruto, por favor. Então, todo mundo conhece Naruto e quem é fã mesmo de Naruto sabe quem são os dubladores. E eu não sou fã de Naruto, mas eu gosto tanto. Revelações. Em 2002 ela dublou Naruto, começou a dublar Naruto e também lançou o primeiro álbum, né? Foi o Magic Cosmic, então... alguma coisa? Foi o quê? Não, foi o... Na verdade, em 2000 ela já tinha lançado um álbum, né? O Super Sonic Girl. E aí em 2002 ela lançou o segundo, que foi o Magic Attraction. Sendo que esse de 2001, ela lançou 3 singles em 2001, aí em 2002, não, lançou 1 single em 2000 e 2 singles em 2001, e aí foi pro álbum Super Sonic Girl. Em 2002, ela lançou 3 singles e aí foi pro Magic Attraction. E aí, a partir de 2002, ela foi fazendo mais animes, ela fez o Wraith de Fullmetal Alchemist, e aí em 2004, junto com a Yukari Tamura, ela fez Mahoushoujo Lyrical Nanoha. Ela fez a antagonista de Mahoushoujo, que é a Fate, e depois virou, é tipo Vegeta, sabe, começa com vilã e depois vira amigo. Isso em 2004. Nessa época ela lançava um CD por ano. Ela lançou Dreamskeeper e em 2004 ela lançou Live Kicking, e ela já ia lançando o single à medida que ia sair no anime, que ela sempre, quando ela pegava um anime, mesmo que ela fosse a personagem secundária, ela ia cantar, como ela já tinha um certo reconhecimento, ela já ia cantar a abertura, assim, mesmo ela não sendo a principal, só por ela estar no anime, ela cantava a abertura. Exceto no Naruto, né, porque Naruto é um anime mais comercial, não tem nada a ver com ela. Em 2005, ela fez a Fate. Em 2005 também ela fez a Oboro, de Basilisk. Sim, aí foi aí que eu conheci a Nana Mizuki. Então, e aí foi que quase todo mundo conheceu a Mizuki Nana, ou Nana Mizuki. Inclusive eu, olha só, eu conheci ela por causa de Basilisk. Eu vi um anime de samurai, porra, anime de samurai, velho. E era do Estúdio Gonzo, que na época eu era maluco, assim, pro Estúdio Gonzo, que hoje não existe mais. E, assim, tipo, eu assisti Basilisk, e aí ela canta o encerramento, os dois encerramentos, que Basilisk é assim. Como são dois clãs, cada clã tem o seu encerramento, e ela cantava os dois. Não, e aí, alternadamente, entre os episódios, ela ia cantando uma das músicas. Eu conheci mais pelo Wide Eyes, não nem sabia que tinha outra música. Então, tem o Wide Eyes e Hime Murasaki, que é uma música mais calminha. Que é a B-side. É, a B-side. Aí, com Basilisk, ela ganhou uma notoriedade. Aí foi começando a ficar conhecida. Em 2005, ela já tinha lançado 12 singles. Em 2005, já tinha feito 5 DVDs. E também já tinha feito, tipo, uma pá de clipe e lançado 4 álbuns. Em 2006, ela fez mais alguns animes, fez Witchblade, fez Kiba, aquele Tsukis com Switch, eu acho, não lembro o nome. E aí foi lançando cada vez mais coisa. Em 2007 ela voltou com Nanoa, fez a Fate de novo, fez Dark Chan Black, fez Shugo Shara, fez Shining Tears, fez Dragonaut, isso em 2007. Ela já tinha lançado em 2006 um álbum, que é o Rebirth Universe, e em 2007 o The Museu, que é o Greatest Hits dela, que então, ganhou... Foi o Best, que foi o primeiro dela que ganhou ouro, disco de ouro no Japão. Aí, com esse de 2007. Em 2008, em 2007 ainda, ela lançou o Great Activity, que foi, acho que o álbum, assim, que fez eu realmente ir atrás dela, assim. Que antes eu ouvia Mizuki Nana, gostava dela e tal, mas não era fanboy. Com esse álbum em 2007, Great Activity, aí eu fui atrás mesmo. Né? Tipo, porra, quero tudo dessa mulher, assim. Ô, louco! Quero toda pra mim. Quero toda. Tequiero. E aí, tipo, 2007, assim, acho que foi o ano que eu mais assisti anime com ela, assim, que eu assisti muito anime com ela, assim. Eu, praticamente toda temporada tinha pelo menos dois animes com a Mizuki Nana. Dois ou mais, assim, animes com ela. Em 2008, ela fez Rosario to Vampire, que foi, ela fez a Mocha, né, que é a principal, que pra muitos é considerado o single desse anime é considerado um dos melhores, assim. Dos melhores, mas a finalização pra mim é melhor ainda. Não, que single? Então, Cosmic Love. O Cosmic Love. E assim, em 2008 ela foi fazendo anime, fez Rosário, fez Alison Tolilia, fez Rosário a segunda temporada, que foi um sucesso maior ainda. E aí foi lançando single, foi lançando álbum, e aí tem os DVDs, né? No ano que foi lançado Rosário, né, que foi 2008, ela já tinha feito dois lives no Budokan, que tipo, todo, muito artista japonês, pra ser considerado grande, tem que fazer live no Budokan. Ela fez um live no Saitama Super Arena. E em 2008, ela fez um live gigantesco no Yoyogi Ginásio. Foi, assim, o live dela que o pessoal mais ficou louco, assim. Que foi o live que foi o primeiro Blu-ray dela, foi o primeiro, assim. E nessa época, em 2008, foi também quando ela lançou o single... Que foi o single que foi, veio depois no próximo álbum dela. Então ela fez o Rosario to Vampire, fez o single do anime, e aí ganhou com Trickster, que era o próximo single dela, ganhou o disco de platina no Japão. Foi o único single dela, assim, que ganhou disco de platina. Em 2009, ela fez White Album, que era um anime assim. White Album é um anime que muita gente esperou, porque principalmente eu, porque era o anime que tinha a ver com idols, dubladoras, que tinha não só a Mizuki Nana, como também a Aya Hirano. E tipo, as duas dubladoras em 2009, assim, estavam lá no topo, assim, Mizuki Nana e Aya Hirano. Em qualquer revista de seiyuu, você via as duas na capa, assim, tipo, as duas juntas, assim, sabe? Em White Album, você via que a Aya Hirano já não tinha tanta força, porque White Album teve duas temporadas em 2009, e as duas temporadas, quem cantou a abertura foi a Mizuki Nana. E a Hirano não cantou nenhuma das duas. E a Hirano não cantou nenhuma das duas. Já mostrou uma certa superioridade, né? Já mostrou que, tipo, se ela tivesse continuado com aquele hype dela, né, de Suzume Harui, com certeza ela tinha cantado. Mas acho que pelo fato do anime ser mais sério, ser um bem drama, assim, acho que escolheram a Mizuki Nana porque as músicas são mais lentas, assim, no geral. Tipo, 2009 foi o ano, assim, que marcou, porque foi o ano que ela lançou o Live Diamond vs Fever, que foi o DVD que o Rio falou que eu assisti e comentei no Twitter, que é um DVD quinto pro velho. E são dois. Não, e dá pra você ver duas vezes, porque eu vi, porque dá pra você chegar e pôr os comentários da Nana Mizuki. Sim, dá pra ver ele normal, ver ele em comentários, né? Tipo, os dois shows, assim, porque são dois shows, são cinco discos, são dois shows. Aí mostrou, e sem falar que foi num domo. Foi o máximo, assim, até agora da carreira dela, que foi tocar no Seibu Dome, que cabe 45 mil pessoas, assim. Foi um live gigantesco, gigantesco. Em 2009, ela lançou também o CD Ultimate Diamond, né? Que foi o CD histórico, foi, né? O CD histórico da Mizuki Nana, responsável por transformá-la na maior seiyuu do Japão. Com o Ultimate Diamond, ela se tornou, né, a única seiyuu da história do Japão a conseguir o primeiro lugar na Oricon, né? Que é o chart japonês de música. E no Ultimate Diamond ela conseguiu isso com o álbum. E aí ganhou o disco de ouro. A Nana Mizuki, na verdade, em 2009, ela já tava quase alcançando o topo já faz algum tempo, né? Tanto que esse álbum, o Great Chakti, ela sempre chegava no segundo lugar, assim. É. Chegava no segundo e não ia pro primeiro. É, por causa que, por exemplo, ela sempre deu azar, que ela sempre caía numa semana de um artista mais forte. Então, o Great Activity, por exemplo, já foi um álbum que... como ele falou, o Demuzinho, que foi o primeiro álbum best dela, já teve uma vendagem grande, porque já é natural de cantoras que têm um trabalho bom vender bem com o CD Best, porque o CD Best normalmente é um CD que... até quem não é fã compra. E depois ela lançou o Great Activity, que ficou em segundo lugar na Icon. Ela quase conseguiu esse recorde, essa marca histórica do primeiro lugar. Com singles, ela lançou o Shinai, que é uma música muito legal, só que infelizmente caiu na mesma semana de uma boy band muito famosa, então não teve como ela conseguir essa marca em singles. Aí em 2009 ela lançou o Ultimate Diamond, que é um álbum muito legal, e finalmente conseguiu o primeiro lugar histórico do Seiyuu. E esse ano, né? Foi esse ano, foi ano passado que ela lançou... Foi esse ano que ela foi com Phantom Mind, não foi? Foi. Isso. Phantom Mind, ela conseguiu. É a música do que o Ryo gosta. E finalmente ela conseguiu essa marca histórica, e batendo o recorde da Megumi Hayashi Bara de primeiro. Peraí, qual a marca histórica? De você gostar de uma música ou... Não, de conseguir o primeiro lugar na Oricon. Que a Megumi Hashibayara tinha conseguido o terceiro lugar. Lembram que a gente falou isso no começo? Mas que o Ryo gostar de uma música também é uma marca histórica. Tá certo. Então, a Megumi, ela chegou em terceiro lugar e foi o máximo que uma Seiyuu conseguiu chegar no chart da Oricon, terceiro lugar. Sozinha, assim, sem nenhuma... Assim, tipo, porque normalmente tinham vários Seiyuus que lançavam álbum, mas eram com outras Seiyuus, então não contava, né? Tinha que ser um álbum solo. E aí foi... Né, tipo, com Phantom Minds no começo de 2010, que ela conseguiu a marca histórica do primeiro lugar. Ou seja, ela se tornou a primeira Seiyuu da história do Japão com o álbum e o single em primeiro lugar na Oricon. E depois disso ela vem galgando boas posições, ela tá com uma popularidade muito boa no ramo musical. Acho que ela tá absoluta, sim, como Seiyuu. Acho que não tem como ninguém tirar esse ranking dela tão cedo. E o destaque dela é que ela é muito talentosa. Ela não é o tipo de... Por exemplo, tem algumas Seiyuus que eu questiono o talento. Por ser idol, por defender um estilo, por isso, por aquilo. Mas a Nana Mizuki não, ela tem muito talento. Acho que de dubladores é isso. O grande legal dos dubladores é que elas trazem o poder vocal que elas têm no mundo da dublagem e trazem pro mundo musical. A Nana Mizuki é exatamente isso. Ela, como ela tem... Ela dubla três tipos de personagens, né? Ela dubla aquele personagem forte, ela dubla aquele personagem mais leve e outros personagens também que ela dubla. E ela fez tudo isso pro mundo musical. Ela tem música feliz, tem música forte, tem música mais puxada pro rock, tem música mais agitada, tem música mais pra anime song. Então, ela é muito talentosa, e os shows dela, ela não faz playback, é muito, ela canta muito, cara, tipo, ela é muito boa mesmo. Então ela merece muito esse reconhecimento. Eu acho que uma das coisas que mais me fez, tipo, virar fã dela, assim, foi os shows, velho, porque a voz dela ao vivo, cara, tem música que fica ainda melhor do que a versão de estúdio, cara. É muito louco, assim, porque a voz dela é muito forte, e ela sabe cantar muito bem ao vivo, porque... Porra, quantas vezes a gente não vê artista japonês, não só japonês, mas qualquer tipo de artista fazendo playback em show, velho. Isso é tipo... AKB! Mano, ela não, velho. Ela vai com a banda toda dela lá e canta, mano, vozeirão foda, assim, tipo, pra estremecer o estádio. Eu ainda vou no show dela, velho. Porra, porque deve ser uma experiência única, assim. Uhum. E em relação aos trabalhos dela como dubladora, ela diminuiu ou ela continua também soberana dublando também? Como é que tá? Então, como dubladora, em 2010 ela só dublou dois animes, cara. Ah, então ela realmente deu uma diminuída. Mas isso também como tá... dubladora... Mas foi um... ela teve um início de ano muito forte, que ela lançou dois singles nesse ano. Foi o Phantom Minds e depois o Silent Bible. Tanto Phantom Minds como Silent Bible, eles foram anunciados ao mesmo tempo, velho. Eu lembro da época que saiu, que foi a saída do anúncio, eles já colocaram que da Mizuki Nana ia sair um single em tal dia e já anunciaram outro pra tal dia, entendeu? Que foi de um mês de diferença entre um e outro. É, foi um mês de diferença, velho. Então, porra, foi muito tenso, assim, porque eu falei, caralho, velho, a mina vai lançar um single por mês agora? eu fiquei surpreso, assim, porque normalmente eu anuncio um single, mas não, cara, anunciou dois logo de uma vez, assim. Eu acho que pelo fato dela, ela, esse ano, ela lançou dois singles, lançou o CD, lançou DVD no final, no dia 23 de dezembro, né, porra, já é 2010 praticamente. E foi uma caralhada de programa de música. Sim, ela também participa do Music Japan, né, que é um programa muito famoso lá no Japão, não é? Ela participa. É o programa de música da NHK, ela é a narradora do programa. E também, por exemplo, sempre que ela lança single novo, ela vai cantar, lógico, como vários artistas. Só que, por exemplo, o Music Japan, ele tem um especial, que é o especial de Anime Song, que vão várias cantoras de anime song. Eu até recomendo que quem ouviu esse podcast vá procurar esses especiais de anime songs do Music Japan, que são muito bons. E tem vários dubladores que a gente falou aqui. E, tipo, até hoje houveram 3 edições do anime song especial. E a Mizuki Nana teve nas 3 como a principal atração do negócio. Sendo que a terceira teve as Scandal cantando K-On. Também não pode perder uma dessas. Não foi o terceiro, foi o segundo. Foi o segundo. O segundo? Teve mais uma depois dessa? Você não viu o último, que foi esses dias. Ai, que bosta. O último foi esses dias, foi dividido em duas partes. Ela sempre é a principal nesses especiais, porque, por exemplo, ela faz... Além de ela cantar com outra pessoa, que acho que o Rio vai ficar puto, que ela cantou com a Yukari Tamura, né? Ah, não, eu gostei dessa performance. Gostei muito dessa performance. Foi legal ver duas cantoras cantando uma música de anime song. Acho legal. Mano, eu... Você não ouve em qualquer lugar. Eu surtei quando as duas deram a mão ali, velho. Vixe Maria. Minha dubladora preferida junto com a minha segunda dubladora preferida cantando juntas com as mãos dadas. Olha só, que beleza. Pelo menos ela cantou XTHZ, né? Se cantasse, eu ia perder um pouco de moral comigo, né? Mas pelo menos cantou músicas legais. Mas aí o Katamura nesse programa mesmo cantou XTHZ. Mas não foi com a Nana Mizuki. Foi ela mesmo. E é isso, né? A Mizuki Nana tem um programa como narradora, aparece sempre no Music Japan, vai em outros programas da NHK ou outros programas de variedade. Ultimamente ela tem ido muito programa de variedade. Inclusive, acho que um dos últimos, acho que o mais engraçado, foi o que ela foi junto com o Jae Jong do Torrochim. Do Torrochim. Então, eles dois foram num programa de culinária lá, que, tipo, eles falavam comidas preferidas deles para um outro provar. E, tipo, ela mó louca, assim, tipo, que a Mizuki Nana também. Além de ela ser cantora, dubladora e tal, eu gosto dela por ela ser bem maluca, assim, quando tá fora dos palcos, assim. Porque, mano, ela mostra que não precisa da declaração polêmica pra mostrar que é uma pessoa normal, tá ligado? Porque ela, mano, ela anda na rua, grita, tipo, surta que nem maluca, né? Tipo, quando ela, no último CD dela, ela foi pra Londres, né? E ela andando na rua, mano, é muito engraçado, velho. Porque ela, tipo, ela surta demais, assim, tipo, como qualquer fã que vai num lugar diferente conhecer alguma coisa diferente, sabe? Então ela é gente como a gente. É, ela é gente como a gente, mano. É a do povão, né? É, ela é do povão. Mas é minha. É do povão, mas é sua? Como assim, mano? E você falar, né, que, porra, ela fez a mascote do Windows 7, velho. É, isso é verdade. A Nanayasa. E, aliás, você pode pegar pro seu PC. Vocês podem pegar pro seu PC pra fazer aqueles barulhinhos. Eu, claro que tenho. Se você tem o Windows 7, saiba que não é igual ao XP, que você precisa instalar outro Windows. É só ir lá nas configurações e mudar de idioma, que ele muda o Windows totalmente de idioma, inclusive as vozes. E aí você vai poder ouvir Nanami Madobe Mizuki Nana, né? Um anagrama com Mizuki Nana, cantando, quer dizer, cantando não, mas falando. Sistema erro da. É, tipo, mano, esse da Microsoft, porra. Foi a única vez que eu fiquei feliz quando nos dá pau. Sistema erro da. Ela virou uma idol mesmo, né? Uma idol seiyuu, cantora de sucesso, a maior do Japão. Beijos, me liga. É, fica a dica e visitem o blog dela, que a foto de hoje, rapaz, isso daqui não vai pra edição, né? Porque é óbvio. Quando eles falar isso, a foto de hoje já vai ser outra foto. Mas visitem o blog dela, porque ela posta comida, unhas e coisas aleatórias. Menos gatos. Se bem que ela tem uma cachorrinha, mano. Ela tem uma cachorrinha. Beleza, cachorros são pessoas normais, gatos não. Tá, agora pra fechar o podcast, vamos falar sobre as importâncias. A importância da CIUS hoje no mercado musical japonês. Como a gente falou hoje, tomou uma proporção muito maior nos anos 80, 90, elas eram realmente cantoras sem expressão, que realmente só cantavam músicas para animes, e hoje em dia elas são um segmento forte do cinema musical, competindo aí com Jones, com Hello Project, com a Equipe 48, com cantores, com hip hop e vários outros gêneros aí. É uma fanbase, né? Tem gente que só gosta desse gênero musical e é uma coisa forte. Realmente elas representam parte da música japonesa hoje em dia. Apesar de ser uma coisa mais puxada para anime, é realmente algo que representa, né, a música japonesa. Terminar o podcast, mais alguma coisa que vocês queriam falar? Eu queria falar que, tipo, adorei, né, o convite que o Ryo e o Marcos me fizeram no Anime Friends, rapaz, olha só. No meio da muvucada do Anime Friends. No meio, ele tava chavecando as meninas. Tava aqui. Lá, ele tava trolando, vamos contar. Ele é fã do Yamada e comprou a toalhinha de rosto. Yamada, velho. Yamada do Recent Jump? Que é isso? Aliás, você fica falando que eu sou fã de Recent Jump, mas por causa deles, Impact Exciter da Mizuki Nana não chegou no primeiro lugar, beleza? Eu sei, a gente fica te zoando. Por causa desses mirins aí, juvenis, que a Nana já não conseguiu, juvenis, os manolinhos aí. Não conseguiu o primeiro lugar. Mas, pô, acho que aquele o dorama do moleque lá é legal, velho. Aí, ó, confessando. Você disse que ele fala a liberdade que tem Famitsu do Recei Jump, é coincidência, tá, gente? É, coincidência pura, rapaz. Não tem problema se elas gostam de Recei Jump. É, mano, e daí? Só porque o Ryo é fã do último CD deles, que ele curtiu muito aquela música lá. Não, só porque o Marcos é absolutamente viciado em Time. Time é muito bom, né, mano? Não, mas ó, pelo menos uma música deles eu gosto. Aí, ó, revelando. Falei uma música, que é a música tema de Hidarimi Tanteai. Só. Qual é? Aquela Hitomi no Screen? É. Aí tá sabendo até o nome da música, o ele, clipe, né? É maneiro, é claro, ele baixou o clipe do J-Station nessa música. E a gente traduziu. É, claro. Tchau, criançada. Falou, galera, beijos.